Começa agora o Quadrincast. Botox! Why so serious? We call him Hellboy. Call me the Punisher. I'm Kick-Ass. I am Iron Man. I'm Batman. Quadrincast, quadrinhos, filmes, séries e assuntos nerds em geral. Olá, tropa! Está começando mais um Quadrincast. Aqui é Leandro Laurentino e esse Quadrincast é da época que eu ainda gostava da Grey, cara. Alô, pessoal! Aqui é o Henrique, retornando das cinzas. Eu sou o André Facas e, cara, era melhor o mestre mental ter mantido o disfarce, né, bicho? Porra, total, né, cara? Eu não entendo até hoje por que ele usava a outra forma, né, cara? Não dá pra saber. Eu só queria entender uma coisa. De todas as formas que ele podia projetar na frente, na mente de alguém, por que que ele usava o leme do Motorhead vestido com roupas vitorianas? Ah, era uma época que aquilo ali fazia sucesso com a mulherada, tipo assim, cara. É muito específico, cara. Mas então, tropa, então a gente tá começando mais uma vez agora. Dessa vez a gente pode dizer que estamos retornando em definitivo aí as gravações do nosso podcast. Vocês já devem ter visto o suplício que foi, né? Nós lemos lá os heróis genais, aí, como vocês gostam de sacanear aí. Lemos todos, comentamos. Esse foi só o início, a gente quer retomar aí agora de vez o podcast. A gente com esse tempo sem fazer podcast não, porque a gente não queria, né? Obviamente não. Mas são essas coisas da vida, né? Família, boleto, essas coisas menores. Há controvérsias. Há controvérsias, né? Há controvérsias. Mas vocês vão chegar lá no ar, hein? Os ouvintes também vão chegar lá e vão ver o que acontece. Os ouvintes já passaram da gente. alguns deles também. Mas enfim, aí tem todas as questões. A gente precisa editar, a gente tem tempo pra gravar. E etc. Até uma coisa que a gente vai fazer no futuro, fiquem atentos aí, a gente vai reorganizar o Padrim da Quadrim. Aliás, esse nome parece que foi criado pra Quadrim, né, cara? Padrim, vamos ver se a gente... Ué, e não, né, foi? Né? Pois é. Mas a gente vai reorganizar, ver se a gente consegue um pouco da ajuda de vocês, pra que a edição fique um pouco melhor, porque agora a gente tá naquele modo fast forward de edição, né? A gente quer lançar um podcast de qualquer jeito pra vocês ouvirem, então a gente tá lançando como dá. Mas a gente conta com o apoio de vocês, continuem compartilhando aí, curtindo e dando opinião de vocês sobre o podcast. E dessa vez, né, a gente já tá, desde o último tinha sido em 2017 que a gente tinha feito um podcast que era sobre a Comic Con Experience, né, e agora a gente pretende retomar aí falando sobre os temas que vocês quiserem. Surgiram outros que não sejam relacionados a Hobby Life, ou sejam, sei lá, vocês é claro, mas pelo menos que não nos obrigue a ler coisas do tipo Heróis de Life novamente. Deadpool já teve, né? Teve. Esse aí já tá arriscado. Cara, eu vou ser o espírito discordante, como sempre. Cara, tem coisa na Arena que é legal, cara. Não, tem. Não, o que tem, a gente falou no programa. É isso, durou dois minutos. Tem coisa legal. Tem, sim. 6 edições, pra ser mais exato. Tem coisa legal, sim. Vocês foram levianos. Não, cara, tá tudo lá. Tem coisa bacana. Tá tudo lá, mas bom, se você concorda com Facas, vai lá e deixe sua opinião. Coloca lá, diz que a gente tá errado nas críticas, diga que o Capeitão é o maior exemplo de anatomia dos quadrinhos e pronto, vamos discutir. Liberdade artística, né? Eu acho, hein. Acho que é mesmo, é ver treta. Cara, nos comentários. É, pois é, anatomia diferenciada. O Capitão, na verdade, foi a maior criação da arte dos quadrinhos de todos os tempos, cara. Então vocês, se vai ter alguma coisa no futuro, no Louvre, falando de quadrinhos, vai ser o Capitão. Cara, mas ficou marcado mesmo, né, cara? Não tem como você olhar e pensar em anos 90 e essa imagem não vira sua mente, né? Infelizmente. Sim. Mas hoje a gente tá aqui pra falar de um tema e de uma saga mais agradável, né? Talvez, não tão rocambolesca, ou mais rocambolesca do que Heróis Genais, talvez, né? Mas é uma saga que marcou época, uma saga que é mais antiga do que vários dos membros do Quadrincast, mais antiga do que parte da tropa. Começou em 76, isso daí, né? Que é a saga da Fênix, né? Muita gente conhece a saga da Fênix Negra, mas eu acho que vale a pena a gente falar aí pro ouvinte, que a saga da Fênix começou lá atrás, né? Começou bem antes lá da história de Lubre Inferno, Fênix Negra e etc. Isso a gente já falou no dossiê, quando a gente fez o dossiê X-Men, a gente deu uma pincelada assim por essa história, mas na época até a gente comprometeu com os ouvintes que voltaríamos a falar com detalhes aí dessa saga que mereciam grandes sagas. Então, tá aí. Promessa feita, promessa cumprida, né? Missão dada, missão cumprida. A Marvel tem clássico, hein? A Marvel tem clássico. Mentira, não tem. Não tem. Tá na edição de linha, não é clássico, amigo. Tá lá. Saiu da minha mensal, não é clássico, não tem. Um abraço aí pro Fernando Caruso. Não, não tem. Um abraço pro Caruso, Marvel não tem clássico. Eu acho que, eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que a saga da Fênix Negra começou mesmo, né? Na verdade, a saga da Fênix começou quando surgiu a Fênix, né? Foi um arco de histórias. A verdade é, historicamente falando desse período, que é considerado o coração da fase dos X-Men, que impulsionou os X-Men para ser o fenômeno que foram e serem conhecidos até hoje. Se tem algum clássico dos X-Men, é a saga da Fênix. E também é muito discutido também até onde começa isso, né? Realmente se é a saga da Fênix mesmo, ou se é a saga da Fênix Negra, né? Que são a mesma entidade, mas são entidades bem, bem distintas. Só que falando das duas, você narra, você pega o extrato do Claremont e do Byrne. Cara, é o extrato. Tudo que eles fazem de melhor tá ali. Tá envolvido nessas dentro dessas duas sagas aí. E aí, dentro disso, uma coisa que eu acho que a gente sempre acaba não fazendo justiça, né? A gente sempre fala Claremont, Byrne, mas a gente não pode esquecer o Cochrane, cara. Porque grande parte a gente vai começar a falar, né, dessa saga desde lá do início, desde um pouco depois do Giant Size X-Men 1 lá, que lançou os novos X-Men 75. Foi um pouco depois disso, em 76, lá em X-Men 98, que começa esse arco histórico que apresenta a Fênix. E ali, o desenhista era o Cochrane. O Byrne só vai pegar esse título muito mais à frente, já. Já lá pra edição, já pro final das edições com o McCrane, né? Lá pra cento e tanto, tal. O pessoal fala muito do Byrne, mas o Byrne entrou nos X-Men, na verdade, porque ele tinha feito uma... Ele já trabalhou com o Claremont antes. Vou deixar pro Henrique pra ele falar o nome do título. Você, Henrique, sabe. Não, eu não sei qual que eu falei. Não sabe? Punho de Ferro, meu amigo. É verdade. Ah, claro. Punho de Ferro. O pessoal só lembra do Claremont por ter escrito os X-Men, mas ele escreveu boa parte da saga do Punho de Ferro e foi lá que ele criou o Dente de Sabre. E aí ele, o Byrne, tava fazendo um bom trabalho lá, e de fato a arte é muito boa mesmo. E o Cochrane, já naquela época, já os desenhistas já precisavam de fillings. E o Byrne, ele foi porque na época o Cochrane era o cara a ser copiado, né? E ele entrou meio com um filim, porque a arte dele era similar, né? Na mesma pegada. E ficou e tomou, né? Que o Cochrane já queria já partir pra outras... Ficou e acabou tomando o título do Cochrane, que também, um pouco de imprecisão histórica, assim, mas pelo que a gente sabe, também não fez muita força pra ficar, sabe? E também... Ah, você tomou, que sacanagem! Ah, você tomou o meu lugar, peraí que eu vou ali e já vou comprar um cigarro e já volto. Mas aí nunca mais voltou. Mas aí o Cochrane, né? já tinha também ganho o royalties dele ali com alguns personagens, né, cara? Noturno, Tempestade, Colosso, já tava já com boi na sombra um pouquinho, né? Então... Agora, curioso, você lembrando isso também negócio... que o Noturno é um personagem que ele criou pra DC, que era pra ser um possível membro da Legião dos Super-Heróis da época da fase do Cochrane no título. Cara, esse negócio da Legião dos Super-Heróis, quando chegar no momento, eu vou falar, porque tem um negócio que incomoda, cara. Mas vamos lá, vamos começar falando sobre a saga em si, né? Não vai, daqui a pouco vai ter, realmente. Eu já citei a Legião dos Super-Heróis já pra preparar, que assim, já vai ter realmente. Em algum momento a gente vai ter que falar disso, porque assim, o elefante está na sala. Esse é um podcast de 4 horas. Mas engraçado vocês falaram essa coisa da cronologia, de quando começa de fato a saga da Fênix, e talvez os ouvintes não estejam ligados como é que é a estrutura da série do X-Men nas revistas, com o Chris Claremont escrevendo. Por que que a gente está falando e começou lá no Giant Size, quando surgiu a nova geração do X-Men, ou então depois tem outro momento que surge a Fênix mesmo, né? O cara é velho quando ele fala X-Men. Porque anterior ao desenho, né? O desenho é que normalizou com o X-Men, né? Agora eu me recuso a falar Xavier. Isso aí é impossível de engolir. Xavier não, Xavier concordo também. É demais. O filme falavam isso. Mas o Claremont escrevia, e até então, isso tem a ver com aquilo que a gente falava sobre a Marvel, não tem clássico, né? Ele escrevia uma história atrás da outra, uma narrativa que ia se desenrolando, um arco atrás do outro. E ele entremeava as narrativas. Então, se tinha uma série sobre um vilão, na outra série ia ser um outro vilão, esse outro vilão já pode aparecia na história deste aqui. E aí ele ia dando pistas do que ia acontecer depois. Aí fica difícil você isolar em arcos fechadinhos e falar, este é o arco tal, este é o arco tal. Porque você tem sempre antecedentes, tem coisas que aconteceram antes que vão influenciar na história atual. Acontece isso bem claramente nessa saga da Fênix Negra, né? Porque não é só a saga dela, né? Tem todo um histórico antes que vai aos poucos preparando o leitor. É, na verdade, o Claremont, ele foi um cara que na época dos quadrinhos, ele é um cara que era muito verborrágico, né? Hoje você lê os textos deles, por mais que as histórias sejam muito boas, você olha que é datado, ele usa texto pra cacete. É recordatário, é diálogo, é muito grande, é explicativo. É porque isso não me importa. Aí o pessoal fica assim, né? Aí lendo hoje, me saltou os olhos, caramba. Mas, assim antes. O ritmo hoje também é bem diferente. O ritmo é bem diferente. É datado e não entendam datado como uma coisa ruim, tá? É uma coisa que mostra a época que foi marca, feita. Né? Marca aquela época. Marca aquele. É assim. E eu tô dizendo isso porque, muito na época, ele foi um cara que ele entendeu os quadrinhos como uma grande novela. É. No que eu digo novela, não tô falando novela da Globo, não, cara. Não tô falando da Marisqueira, da Laureta. Tô falando de novela no sentido de série de livros mesmo, né? Uma coisa mais literária. E aí ele foi influência pra muita gente que veio depois dele. E eu vou citar dois caras aqui que sempre falam do Claremont como influência. Um é o Brian Michael Bendis, também outro que é conhecido pelos seus diálogos. É, tem razão. E tem um segundo cara aqui que o Leandro. Tem um segundo cara aqui que o Leandro vai. Que é o cara que o Leandro mais ama nesse planeta. Chama George R. R. Martin. Puta então, se você é fã de Game of Thrones, agradeça ao Claremont. Não vamos colocar essa culpa aí desse filho da puta desse R. Martin no Claremont. Ouvinte, me entendam. Eu li mais de 5 mil páginas de livro, entendeu? Pra ficar sabendo o final da história através da série. Caramba, por que que eu li os 5 mil páginas de livro, cara? Tá certa a indignação. Como diria Rogerinho do Engar. Isso aí. Mas vamos voltar, a gente tava fazendo... É, voltando. O Bane, ele começou realmente com um desenho se dando destaque na série do Punho de Ferro, que também era do Claremont, e o Claremont convidou ele pra fazer filim do desenhista da série, que era o Dave Cockrum, né? Vamos contextualizar aqui. E nisso, inclusive até o próprio surgimento da Fênix é uma história do Cockrum. É, ainda é a arte do Cockrum. É um marco que começou assim, meio que despretensioso. É, na verdade. Assim, quem tava lendo a história, tava muito preparado pra saber o escopo que ela ia tomar, assim, a grandiosidade que ela ia ser, a importância que o personagem sabiam, ia tomar. Né? Eles não sabiam, né? Nem eles mesmos sabiam. Verdade, o grande evento da história ali era o retorno dos Sentinelas. Não tinha nem nada a ver com a Fênix, né? Eram os novos X-Men, esses foram criados lá, né, no Giant Size X-Men 1, enfrentando pela primeira vez os Sentinelas, antigos inimigos do X-Men. E aí, eles atacam numa noite de Natal, os X-Men, prendem todos eles, levam pra uma estação orbital lá. Eles estavam sendo chefiados por um cara chamado Steven Lang. Por um acaso, era um momento em que o Sol estava tendo uma atividade fora do normal, né? E eles estavam no espaço, X-Men no espaço. Tem algumas coisas sobre a história que eu acho engraçado, né? Eles estavam numa festa de Natal, X-Men, quando os Sentinelas atacaram. No meio da história, todo mundo sabe dessa relação triângulo amoroso Wolverine, Ciclope e Jean. E isso foi estabelecido logo lá no início, né? O Wolverine fura-olho sempre em cima. E tem uma hora, cara, que a Jean, ela tá com um vestido de... Era um vestido de Natal, né? Um vestido de festa e tal. E ela não podia ficar na base lutando, brigando e tal, usando um vestido longo, né? Ela precisa dar um jeito nisso. Quem você acha que foi voluntário pra rasgar o vestido dela? Uma coisa engraçada é que quando surgiu o Wolverine na série do X-Men, ele tinha um passado misterioso que no filme ficou mais conhecido. Muito tempo depois é que veio aquela história dele lá no passado com a série Origem, né? Tudo mais, mostrava que ele tinha muito tempo de idade já era muito velho. Agora, isso não estava no contexto na época que estava na mão do Chris Claremont, do John Byrne ou David Cockrum antes. Então, quando eles inventam esse relacionamento do Wolverine com a Jean Grey, eu estava pensando que o cara é um pedófilo. Pois é, né? Mas olhando hoje... Mas na verdade, o lance era o seguinte, o Claremont em si não gostava do Wolverine, não era o personagem favorito dele. Ele nem tinha esse destaque todo. Ele não... Aí ele fazia questão. Aí ele fazia questão que o Wolverine fosse detestável mesmo. É. Tipo, se ele fazia ele escroto pra ser escroto, ele não gostava do personagem. É. Só que aquilo, né? Famoso tiro pela culatra. O que, quanto mais escroto o Wolverine ficava, mais fã ele tinha, cara. É. Professor, aquele, eu gosto muito de personagem assim, que questiona muito. E ele fazia um contraponto muito legal pro Ciclope, que era, que pra mim é o Capitão América dos X-Men, né? É o cara que é o certinho, que é o... né? Na época. Que era o exemplo, né? E aí ele, ao botar a namorada dele, tipo assim, meio tremida pro lado do cara que é todo bom de errado, que vão contextualizar, o Wolverine não era o Hugh Jackman, não, sabe? Não. O Wolverine era um cara de 1,60m, com um cabelo esquisitíssimo, tipo, totalmente desagradável. Baixinho, tosco, grosseiro, né? Baixinho, tosco. E é o tipo de coisa que depois, com o background, criaram pro Wolverine, nem faria muito sentido, né? Porque criaram um background pro Wolverine de ser um samurai honrado e etc. Seria o tipo de coisa que um cara nunca... Ele nunca daria em cima, assim, da mulher do líder do clã dele, né? É o tipo de coisa que seria um pouco... Fugindo um pouco dessa honra que criaram posteriormente pro Wolverine. No início, não, né? No início, Você falou bem que O próprio Claremont, na verdade, né? Criou, isso, inclusive. É verdade. Você falou bem que é uma coisa posterior, né? Isso. Porque é bom colocar claro pros ouvintes que esse Wolverine que tá nessas páginas de X-Men que a gente vai falar agora, não é aquele que a gente conhece, que o público conhece hoje em dia, que é o cara que explode bomba atômica e o cara sai andando, que é o cara que entra num complexo, acaba com todo mundo e ninguém derrota o cara. Aqui ele apanha muito. Na verdade, não assim, tem. Na verdade, essa... Aí eu vou te fazer uma pequena correção, mas vamos deixar para um momento propício. Porque na verdade é na saga da Fênix Negra que o Wolverine ganha esse status, tipo assim, ele vai entrar no complexo e matar todo mundo. Mas aí é que tá. E começa essa... Isso gerou um dos quadros mais famosos da história dos X-Men, que é Now It's My Turn. Mas aí a gente tá falando, como eu disse, essa saga foi construída durante anos, né? Então, a gente tá pegando o início dela, e nessa época, nesse início aí, o Wolverine era como o Henrique tá descrevendo. Mais à frente, já, porque a gente tá falando de... essa revista que os Sentinelas atacaram o X-Men foi em 76, mas o final da saga da Fênix vai pra 80. Então foram 4 anos de história sendo construída, né? Então dá pra ver que eles mudaram um pouco, né? Os personagens evoluíram durante esse período, né? A própria Fênix em si, ela foi criada um pouco pra dar um upgrade na Jean Grey, né, cara? Porque, né, dentro desse contexto, você tem o Ciclope, que era o cara que era o líder padrão, mandava em todo mundo, ok? E vamos lembrar que ele foi o único cara que conseguiu sobreviver a um ataque de uma ilha viva. Exatamente, ele sobreviveu. Então, tipo assim, ele já tinha os... Ele conseguiu fugir, né? E com o professor Xavier ele conseguiu montar a equipe que foi resgatar os X-Men originais, que são os novos X-Men, né? E você tinha... E dos originais, na verdade, só ele ficou, né? E a Jean Grey posteriormente. Ela era a bucha nos X-Men originais, isso é fato, isso é histórico. Ela tava lá pra ser a mocinha. O mesmo papel que fazia a Mulher Invisível no Quarteto Fantástico. O papel da mulher aí, na época, né? E aí depois vamos falar sobre isso. Acho que deram... O problema é que aí forçaram demais a barra e criaram um problema. A gente vai falar sobre isso depois. Mas assim, só pro pessoal saber como que a Jean Grey virou a Fênix, né? Os X-Men estavam lá presos no espaço, e estavam numa situação em que eles iam ter que voltar pra Terra, iam fazer uma reentrada, só que não... Até porque estavam no espaço e precisavam sobreviver, tinha que voltar pra Terra. Aí, né? Só que eles precisavam fazer essa reentrada sem nenhum tipo de proteção. A cabine que tava desprotegida. A cabine tá desprotegida. E alguém tinha que ficar lá. E aí o piloto, muito malandramente, né, o Peter Corbett lá, falou, bom, eu sei pilotar, só que eu não sobrevivo. E vocês sobrevivem, mas não sabem pilotar. Aí a Jean usou lá as técnicas telepáticas dela pra dizer, bom, agora eu sei pilotar. Tocou lá na mente do cara, agora eu sei pilotar. Aí fica aquela, o Ciclope, não vou deixar, não vai e tal. A própria Jean desacorda o Ciclope e decide sacrificar pelo grupo. Vambora. Se pede de todo mundo, até do próprio Wolverine, que também não tava querendo deixar ela ir, ela dá-lhe o esporro. E sacrifica mesmo, vai pra morte, né? Ela ia fazer a reentrada preparada pra morrer. Os X-Men caem lá na Bahia Jamaica, né? E todo mundo acha que a Jean morreu, porque todos eles se mostram vivos e tal, ali, só o Ciclope dizendo, cadê a Jean, cadê a Jean, cadê a Jean? E do nada, dentro das águas, surge a Fênix. Dessa vez, já a Jean com um novo uniforme, com esse nome que ela já escolheu ali. E lembrem, como eu disse, que o Sol tava com uma atividade diferente durante durante aquele período. E isso é dito durante a história que afetou também como ela estava ali sendo retornando pra Terra, aquilo ali foi afetando ela de alguma forma. Mas muitos anos à frente a gente vai descobrir a relação disso tudo. Mas naquele momento não tinha nada de entidade cósmica nem nada. Não explicaram muito, só fizeram com que isso tivesse surgido, sei lá, tivesse subido o nível de poder da Jean a níveis absurdos, né? Que na hora ninguém soube. Explicação padrão da época, né? Explicação padrão da época. Fantástico, né? Também, né? Se hoje tudo é genético, né? Tudo é alteração genética, tudo é genético. Na época, nos anos 60, 70, tudo era radioativo. Sim. Então, se você comesse um hambúrguer radioativo, você ia ganhar poderes. Né? Não ia ganhar câncer. Pois é. Né? Então, quase mais ou menos isso, entendeu? Então, explicação padrão, cara, a gente precisa melhorar de inglês. Então, vamos botar ela, vamos criar uma situação que ela tome uma carga de radiação, muito parecida, inclusive, com o Henrique falou, a origem do Quarteto Fantástico, né? Se você pegar e fazer o paralelo, muito parecido com aquela situação, que aumentou os poderes dela e ela torna-se a Fênix. Mas quando ela aparece a primeira vez, né, lá em Uncanny X-Men 101, ela não é exatamente a Jean Grey que a gente conhece. Ela sai da água já meio virada no Jiraiya. Na verdade, né? Ela sai já como de um jeito completamente diferente, né? É uma, como ela mesma diz lá, com ela é fogo, é vida encarnada, ela tá bem, bem diferente, né? É uma outra personagem. Ela tá quase um youtuber. Isso, E ela chega a mencionar que eu não sou a mulher que vocês conheceram, né? Uma coisa assim. Já vai demonstrando. E aí, como a gente ia dizendo, essa história vai sendo construída aos poucos com inserções, né? Uma coisa que fica sendo inserido constantemente, logo depois dessa introdução da Fênix, é o Xavier tendo contato com uma alienígena. A todo momento aparece pro Xavier uma alienígena ou um uniforme alienígena, uma raça alienígena tentando contar com ele, né? Mas assim, não era uma coisa que se estendia muito. Era uma página de um quadrinho e a história do quadrinho era outra. Era um Zack May lutando contra o Fanático, contra Black Tom Cassidy, e de repente uma página lá separado tinha uma referência a isso. E essa forma de construir a história é o que o Claremont usou durante todo o tempo dele, quase, no Zack May, né? Pegando e incluindo coisas assim pra depois serem melhor trabalhadas. Nesse interlúdio, enquanto a Fênix estava se recuperando, os X-Men foram enfrentar o Fanático e o Black Tom Cassidy, ainda naquela história de, assim, colocar os novos X-Men pra enfrentarem velhos inimigos, né? Os X-Men antigos. Até que eles chegaram a ter que enfrentar aquele que seria o principal inimigo dos X-Men, né? O maior vilão dos X-Men. Todo mundo aguardava por isso o momento que... Magneto. O momento em que os novos X-Men finalmente encontraram o cara, né? E eles tiveram que enfrentar o Magneto. Magneto tinha sido esperto por um cara chamado Eric Vermelho, que mais à frente a gente vai ver que tá ligado a essa raça alienígena que contactava o Xavier, que a gente já pode dar, não é spoiler pra ninguém, a gente pode dizer que são os Shi'ar, que vão ser extremamente importantes na saga da Fênix, sim, né? Ele era um agente Shi'ar e acabou despertando o Magneto. Na mitologia em geral aí dos X-Men e também dentro do universo Marvel, se tornaram uma puta, assim, uma baita contribuição, assim. Tanto que você tinha antes, você tinha os Kree, você tinha os Skrulls, e agora você, com a entrada do Shi'ar, você tem três grandes impérios alienígenas, né, que sempre aparecem nas histórias. Então é uma puta contribuição. O curioso é que nessa batalha contra, quando eles trazem de volta o Magneto, né, era engraçado dizer que o Magneto, ele tava como um bebê, né, e aí esse Eric Vermelho é que faz ele cadu novamente. E aí ocorre uma dessas embates entre o Ciclope e o Wolverine, né. O Ciclope diz, ó, vambora, não dá pra gente encarar o Magneto, e o Wolverine fica puto. Não, vamos pra cima dele. Ele, cara, não tá vendo que não dá pra gente? E depois o Wolverine fica jogando isso na cara do Ciclope, né, durante a história. Pô, você... O cara é de esqueleto de metal, brigando com o líder que queria encarar o Magneto. Pois é, vai entender, né. É que, na verdade, assim, se você parasse pra entender, os dois, de fato, tinham uma... dava pra entender a razão dos dois lados, vai. Ao mesmo tempo que o Ciclope tinha uma experiência com o Magneto, de ser um cara realmente problemático de você vencer, né, você precisava muito trabalho em equipe, porque vamos combinar que em matéria de poder, os X-Men originais são bem bucha, né? Por outro lado... Mesmo os novos X-Men... Por outro lado, você tem um Wolverine que é um cara que é um soldado... Mas você tinha um cara que, por mais que ele tivesse um esqueleto de metal, cara, ele é um cara... Ele era um super soldado, né? Ele já tinha uma experiência de... Pô, o primeiro aparição dele saiu na mão sozinho com o Hulk. Mas não dá. Metal, faca. Entendeu? É Magneto. Entendeu? Mas não dá pra ele, faca. Beleza. Mas cara, é condizente com o Wolverine, né? Faz sentido. Não, mas é condizente com o Wolverine. Por mais que ele, o corpo era feito inteiro de metal, fossem iscas fáceis, por outro lado, você tinha dois outros membros que poderiam, assim, arregaçar o Magneto, que era um cara que se teleportava, que era o Noturno, e você tinha só uma mulher que controlava todos os fucking elementos da natureza. Também tinha um cara de aço orgânico. Então, assim, também, tipo, né? O Magneto controla o campo magnético, beleza, eu jogo um furacão, olha lá, manipula o ferro que tá no vento, tu comédia. Mas aí... Porque assim, não dá, velho. Mas enfim, eles fogem... Tipo, tinha chance não, sim. Não dá, eu... mas enfim... Tinha chance sim. O Ciclope, ele arregou. Agiu corretamente. Ele arregou porque ele não ele não tinha preparação suficiente. Não, por isso, mas ele arregou. O motivo é justo, mas ele arregou. Meus caros ouvintes, esse aqui é o primeiro treino do dia. Vou anotando aí, hein? E aí... Vamos ter mais. Mas ele arregou. E aí, já que a gente tava falando sobre... Nesse embate, a Fênix tava fora, né? Até porque vai entrar no problema que a gente vai comentar agora. A Fênix tava visitando os pais dela lá, o Xavier tinha levado ela pra visitar os pais, por conta de todo o trauma que ela tinha sofrido lá, de ter meio que morrido e voltado e etc. Só que aí, quando os X-Men vão dar de cara com o tal do agente AR lá, o Eric Vermelho, ele não tá sozinho. Ele traz cara só isso. Ele traz só ex-Aral Galáctico pra ajudar ele, Senhor do Fogo. Imagina, se eu acabei de dizer que o Ciclope achava que esses X-Men não davam conta do Magneto, imagina como é que devia ser pra encarar o Senhor do Fogo. Só que aí tem uma diferença, né? Nesse caso, aí começa a mostrar, tanto que o nome da história é Phoenix Unleashed, né? Você começa a notar o nível de poder que a Jean Grey tinha chegado. A Fênix, ela consegue sair da mão do Senhor do Fogo, né? Ali eu acho que foi quando começou a perder um pouco a mão, nível de poder, né? O Claremont começou a dar muito poder pra Jean, né? O Claremont, ele começa, na verdade, a fazer escalar a evolução da Jean em poder, né? Vai ter coisas piores mais pra frente. É. Mas ela consegue, tipo assim... hoje você vendo a série toda, você via que ele tava realmente construindo alguma coisa. Se era a saga da Fênix que ele já imaginava alguma coisa do tipo, não sei. Mas que ele tava construindo alguma coisa, tava. Eu acho que sim, porque tinha... Né? Tinha coisas em que ela dizia que sentia-se tentada pelo poder, já desde lá do início, né? Então acho que já era introduzindo, assim, alguma coisa ele mente como usar. Uma outra coisa que a gente precisa dizer é que finalmente a Lilandra, né? Que é essa alienígena que tava tentando contato com o Xavier, ela consegue fisicamente chegar na Terra e falar com o Xavier, né? Só pra ser sequestrada pelo Eric Vermelho e voltar pra Xiar através de um portal. Perdeu a viagem. Não, é engraçado. Lógico que o Xavier amou. Ah, na hora. Lógico que o Xavier amou. O Xavier, cara, que ninguém bota muita fé nele porque ele é tetraplégico, mas, pô, bota a lista aí de conquistas Moira dele. Lilandra, a Gabrielle Haller, Moira McTaggart. Ele não tá fraco, não. Porra, aquela lá que veio depois, que era um retcon lá, Amélia Voigt. Exatamente, não dá fraco não, cara. A Voigt, o Xavier, ele bota uma por uma na frente, passou o babão em todo mundo, e outra, ele até queria passar o babão na Jean. Isso daí a gente nem pode falar. Era nervoso, velho. A gente nem pode falar nervoso. Isso, cara, porque depois, relendo essa série, eu descobri que nessa época, ela nem 25 anos tinha, nessa época, imagina quando ela foi recrutada. Era coisa de 13, 14, cara. É muita pedofilia, que isso? Nem não, que não, isso? Pois é. Mas então, tal do Eric Vermelho leva a Lilandra de volta, né, pelo portal, e os X-Men vão junto. Os X-Men seguem, e aí sim os X-Men chegam de ar. E chegam lá e dão cara com, obviamente, pra gente aqui agora contextualizar, qual era a história de ar. A Lilandra, essa que tava tentando contato com o Xavier, ela tava lutando contra o irmão dela, que era o líder de ar, né, ela era uma renegada, ele era um tirano lá, e ela tava querendo impedir que ele tivesse acesso ao poder do cristal Micrain. Ou Macron, né, como queiram. Macron. Então, esse poder tinha... Macron, segundo o desenho e segundo o Google, Google Translate também é Macron. Esse cristal Macron, ele tinha poder absurdo, né, que quem tivesse poder sobre ele, aquela velha clichê, né, teria o poder sobre tudo e tal, ele queria esse poder pra ele, e a Lilandra queria pedir ele ter esse poder, porque ele era um louco, e sabe-se lá o que ele poderia fazer com a galáxia quando tivesse poder, né. Só que ele era o líder do Império Shi'ar. E como líder do Império Shi'ar, ele tinha direito a uma certa guarda de honra, que a gente conhece como guarda imperial de ar. Essa Guarda Imperial Tiara, ela é uma livremente homenagem à Legião dos Super-Heróis. Alguns personagens são muito parecidos, né? Na verdade, todos. Ah, é, faz sentido na mesmo, verdade, é. Todos. Na verdade, todos eles têm uma cópia. Não, gente, vocês não entenderam. Não é uma homenagem, não, cara. Pegaram a Legião dos Super-Heróis e transformaram em Guarda Imperial. Só outro nome e outro uniforme. Só pra citar o um exemplo mais clássico. Cara, outro nome, outro uniforme, mas o conceito é o mesmo, tá? Então, assim, o Gladiador, ele é o Superboy, isso, tá? Então, ou Superman, né? Então, ele é o Superboy. Aquela telepata que eu nunca lembro o nome, ela é a Saturno. É Oráculo. Então, Oráculo. Então, você tem pra cada. Agora eu peguei uma lista aqui com o meu amigo aí, Google, pra não falhar, né? O Oráculo é a Saturnia, o Electron é o Cósmico, o Mentor é o Brainiac 5, a Nightside é a Dama da Noite, o Smasher é o Ultra Boy, Umbra, Astra é a Etérea. Eu nunca lembro como é que ela sabe. Etérea. Você pode falar qualquer personagem aí que da Legião dos Super-Heróis que tenha uma versão do Império Shi'ar, cara. E é muito engraçado porque isso virou uma piada tão recorrente, porque nas décadas seguintes, conforme ia entrando um personagem novo na Legião dos Super-Heróis, apareceu uma versão dele da Guarda Imperial. Virou paterno. E aí, eu falei que tinha uma coisa que incomodava na história, vai incomodar mais depois quando a gente falar mais à frente. Só que nessa história especificamente do primeiro confronto do X-Men contra a Guarda Imperial, os X-Men conseguiram enfrentar a Guarda Imperial meio de igual pra igual, cara. Assim, ó, tinha uma derrota aqui, outra ali, os confrontos, uns perdiam, outros ganhavam, mas eles estavam ali se batendo, assim, não era uma coisa que a Guarda Imperial tinha um domínio muito grande sobre a luta. Eu vou tomar esse tema mais à frente, mas era uma luta entre duas equipes de heróis, né? Por mais que uma tivesse 95 membros e a outra só uns 6 ou 7. E mais, né? Porque a Guarda Imperial era pra ser uma seleção dos melhores no Império Galáctico. Ou seja, são vários planetas. Você pega um que seja de cada planeta pra formar aquela guarda ali, já era pra ser o melhor do planeta inteiro. Então, era pra ser uma seleção só do que tinha melhor. E o X-Men era um time de heróis como vários outros que tem aqui na Terra, né? Sim. Não era pra ser páreo, realmente. Mas eles estavam lutando páreo a páreo nessa luta, nessa batalha, né? E uma das coisas que ficou claro ali naquele momento, assim, é bom esclarecer. Apesar da Guarda Imperial estar ali lutando contra os X-Men, eles não eram malignos, né? Eles não eram eles não eram vilões, né? Eles estavam fazendo o papel dele, que era defender o Império Shi'ar. Que naquele momento, o Deacon, né? Qual era o nome do Deacon, né? Que era o... Aquele temudo, Deacon, na verdade. E aí também ninguém vai me convencer de o que ajudou o X-Men nessa batalha foi a chegada dos piratas de Erais, né, cara? Não vamos dizer que o que pendeu lá pra ajudar o X-Men foi a chegada lá do Corsário, Chad, Ziba e Shod. Os quatro caras lá, os piratas de Erais. Cara, eu tenho uma teoria, que hoje vivemos nada de fatos, apenas teorias, né? Vivemos na... O pessoal fala que é fake news, eu costumo falar que é fanfic news, na verdade. A minha fanfic news, na verdade, nesse caso é o seguinte: pra mim, os piratas siderais foram os grandes influenciadores do filme dos Guardiões da Galáxia. Ah, é? Mas por quê? Porque eles eram um time meio mal montado, assim, meio esquisito. Os caras só tinham um humano, um cara que a galera meio, tipo, era herói, mas não era ao mesmo tempo, sabe? Tipo, então, eles pegaram muito disso, lógico, né? Da influência dos Guardiões da Galáxia modernos, mas muito disso você já vê nos Piratas Siderais. Ah, sim, é verdade, isso sim. Principalmente a questão de ter um humano que de repente saiu da Terra, né? E depois tem alguma relação com a Terra e etc. ali. Isso daí também é uma forçação de barra do caralho, cara. O Corsário, ele é uma forçação de barra do cacete, cara. Pra quem não conhece, vamos ficar aqui, é o Corsário. O Corsário é o líder dos Piratas Federais. E nessa história aí, eles descobriram que, na verdade, ele era o pai do Ciclope. Ele era o cara que tinha lá sido capturado saturado pelo teatro, pelo passado, etc. E o Scott... Até então, na verdade, a origem do Ciclope era muito simples. Ele e o irmão sobreviveram a um desastre de avião em que morreram a mãe e o pai. E aí depois mostram que o pai... Até a história do Ciclope até aí era essa, né? Nessa saga foi descoberto o quê? Que, na verdade, quem abateu o avião foram os Shi'ar, quer dizer, foi um OVNI. Então, como diria lá no History Channel, tudo se resume a alienígenas. Qualquer desgraça que aconteceu, alienígenas. E aí, tanto o pai e a mãe do Ciclope foram abduzidos, e o corsário, a mãe do Ciclope, acabou falecendo, né, durante algumas torturas. E depois, não vai falar disso, mas ela acabou tendo um terceiro filho, que eu não quero falar sobre isso. Um dia a gente fala sobre o Vulcan. Um dia a gente fala sobre o Vulcan. Com isso, o Christoph Summers, né, que era o homem como corsário, fugiu das câmeras e acabou se juntando a alguns foras da lei, né, criando aí o que a gente chama de piratas siderais, que é uma das traduções mais estranhas, porque não tem termo para Star Jammer, né? O que seria o Star Jammer? Não tem. Acho que até aqui traduziram o que deu, né? Assim, do tipo, vou dar o nome que eu quero aqui. E ficou bom, né? O que eles são? Ah, eles são piratas do espaço. Então, pirata sideral mesmo. Agora, não ocorreu ao corsário a ideia de dar um pulinho na Terra para ver se a família dele tava bem? Eu vou dar o crédito a ele, que ele achou que todo mundo tinha morrido, né? Não é possível, né? Mas mesmo assim, não, eu vou viver aqui entre os alienígenas, que tá sossegado, tô pegando uma mulher que é meio gato. Isso leva a crer que ele tinha uns gostos meio estranhos, né? Mas, enfim, essa equipe, eles sim eram contra o Deacon, né? Eles sim eram contra o status quo Shi'ar, né? E aí acabaram se aliando a Lilandra justamente por ela, naquele momento, tá sendo contra o irmão, né? E aí apareceram lá pra ajudar. Com essa coincidência enorme de há zilhões de anos luz de distância estar lá o pai do Ciclope. Mas enfim, uma outra coisa que eu acho que é uma filha da pizza da história é que a Jean descobre isso, né, cara? E não conta. Ela descobre que o corsário é pai do Ciclope e não conta pra ele. Ela percebe lá, lê a mente, né? Ou tem impressões mentais do corsário e não conta pro Ciclope que o corsário é pai dele. A Tempestade também descobre e também fica na dela, não conta nada. Bando de traíra do cacete, né, cara? Olha só como é que... Sem vergonha, olha pessoal. Olha como é que a Jean... Essa Jean, cara, na boa, essa Jean, ela dava aqueles moles... Ih, cara, começou! Mas tem que falar, a verdade tem que ser dita. A gente tá aqui pra passar a verdade tem que ser dita. Isso daí tem que ser dito, porque não vai ser dito em nenhum outro lugar, que nem choque cultura. Pô, né, cara, a mulher fica sabendo que é o pai do cara no conta, dá mole lá pro amigo da equipe, ela só quer consumir uma estrela, matando um sistema de alienígenas. Então, assim, ela tem uma, né, levemente gadaldaninha. Tem probleminha. Cara do Motorhead, né? Então... se bota envolvido em perigosos jogos mentais. Em perigosos jogos mentais. Então, e aí, óbvio que em algum momento esse cristal que tava prestes a liberar a energia dele pra destruir o universo, ou sei lá, fazer o quê, ia acabar, né, se explodindo. E aí, quem poderia, né? Quem ali poderia teria força aí pra poder segurar a energia do Crystal Crane, né? Macron. Só poderia ser a Jean, né? Ela vai e aí ela descobre que sozinha não conseguiria, mas aí junta aquela força vital, aquela energia, aquela coisa quase Capitão Planeta, junta a Tempestade, aí o Corsário também chega pra poder ajudar e também dar aquela força. No desenho do X-Men teve até mais gente, né? No quadrinho ficou só os dois, só a Tempestade e o Corsário, mas eu lembro que no desenho foram todos os X-Men juntos, né? Formando uma, sei lá, uma Genk Dama de Fênix, né? Pra ela poder segurar o... ela tem que segurar o Macron, né? Foi mais ou menos isso que ela fez. Isso, e nessa mesma história aí, o pessoal começou a ver o efeito Fênix, né? Pra quem não tem... não tá ligando na pessoa, o efeito Fênix nada mais é do que aquela pássaro de fogo que aparece, né? Que não é a música da Paula Fernandes, tá? É só um efeito especial. E o pessoal meio que reconhece, bem, entendeu? Virou traço. Tipo assim, opa, que porra é essa aí, mano? Uma coisa esquisita aí. Até os Shi'ar reconhecem, né? Que é algo que faz parte, sim, não, faz parte da cultura deles, né? Exatamente, é da mesma coisa se vamos fazer uma sem falar de religião, mas mesma coisa aparecer na civilização alienígena, Jesus Cristo. Ou Aí tu tá lá e olha, opa, que porra é essa? Eu conheço isso aí, mano. Nem Jesus, mas como é um símbolo, de repente você tá ali numa situação, uma civilização indígena, apareceu uma cruz, né? Significa algo, né? Sim, é, significa algo, exatamente. Aqui pode ser um S, mas o meu planeta é esperança, entendeu? Enfim, e ali, naquele momento, já começa também o Claremont a trabalhar essa mudança da Jean mais um pouco, mostrando que naquele momento em que ela teve acesso àquela energia toda, ela se sentiu diferente, de uma forma que ela nunca tinha sentido antes, né? Completa e etc. Quando ela tava em contato com toda essa energia, com todo esse poder, né? E isso daí vai ser... Ela... Até então ela fumava maconha, ela fumou crack, mais isso? Mais ou menos isso. Aí já balou a mulher já de um jeito, né? Faz ideia também, né? E ela subiu de nível, ou seja, vai ser mais difícil dali adiante escrever histórias com a participação dela, porque ela tá muito poderosa em comparação com os colegas, né? Inclusive, essa já é bom a gente ressaltar, essa é justamente a história em que o John Byrne, ele entra pra equipe como desenhista, né? É ele quem desenha a história do finalizando a saga do Tal McRae, né? E na história seguinte já é ele colocando o Guardião contra o Jackman, né? Já não é tanto, já não tem tanto a ver com a saga da Fênix, mas assim, isso vocês sério, é algo que o Claremont comentou depois da entrevista. Quando eu li essa entrevista, ficou bem claro isso na minha cabeça, que ele dizia que a Fênix acabou se tornando um problema pro Jackman, porque ela ficou poderosa demais. Então, era algo assim, do tipo, tinham que inventar alguma história, alguma ameaça, e alguma coisa tinha que tirar a Fênix da história, tinha que tirar ela de lado, porque senão ela resolveria o problema facilmente, né? E aí acabava. Tanto que nas próximas edições, logo após a crise aí do Crystal McCran, quando os X-Men voltam pra Terra, eles enfrentam novamente o Magneto e eles são separados, né? Inclusive a Fênix se separa do grupo. E é justamente nesse momento que o Fera entra nos Vingadores. Sim, que ele já tá azul, já tá com aquele formato já. Exatamente, porque os X-Men são dados como mortos num conflito com o Magneto. Pela primeira vez o Claremont usa essa ideia, tipo assim, vamos deixar assim que é melhor. Exatamente. Ele vai usar isso mais pra frente, muito mais pra frente na história dos X-Men, ele usa esse recurso de novo. E aí você pega e você justifica o Fera meio que seguindo a vida dele, entrando nos Vingadores, enquanto a Fênix fica na Ilha Muir com a Moira. Pra justamente entender até onde vai os poderes dela. E aí, finalmente, a gente vai começar, de fato, a saga da Fênix. Mas a Jean, antes de ir pra Emuir fazer esse estudo aí, ela andou fazendo um rolê lá na Europa, dando uma volta pra... Ela foi pra Grécia, pegou um sabático, né? Porque ela conheceu um pessoal na viagem, tinha um padre muito simpático no avião, tinha um mergulhador sarado lá na praia. Olha a Jean aí. Detalhe, todos eles eram o mesmo cara, né? Depois a gente vai falar, né? Jason Richard aí, dono das suas, né? Praticamente o Gollum. Mas assim, antes da gente tá falando da história do Magneto, separa e tal, eu só queria dizer como que às vezes o Claremont, ele toma cuidado com os detalhes, que depois lendo agora com mais calma, eu pude reparar nesse detalhe. Tem uma história anterior a essa que aparece, é uma história do nada, que aparece um cara chamado Warhawk, que eu não sei se traduziram como Falcão da Guerra ou alguma coisa assim no Brasil, não sei como é que é. Esse cara simplesmente invade a Mansão X, luta contra o Zackman, é derrotado, e meio que você fica naquela história, a história saiu de onde e levou pra onde, né? Nada, né? A princípio ali não queria dizer nada, né? Mais à frente, eles explicam o que esse cara foi fazer ali. Mais à frente, eles vão mostrar que o Clube do Inferno usou esse cara pra instalar câmeras no cérebro e em outras partes da mansão pra eles irem observando o que os X-Men faziam. Eu achei legal porque era uma história que não tinha nada a ver com nada, né? E ele ou conectou depois, ou já desde que escreveu a história, já tinha mais ou menos na cabeça que era isso que ele pretendia fazer, né? Mas voltando a essa parte que a gente comentou sobre a fase em que os X-Men lutaram contra o Magneto e a Jean foi dar o rolê dela pelo mundo, né? Aproveitando a vida e etc e tal. Vamos ser justos, né? Ela tava triste porque eles achavam que ela tinha morrido, e ela achou, ela e o Fera, que o resto do X-Men tinha morrido. O Scott, ela achou que o Scott tinha morrido, que o Colosso, enfim, né, ela achou que ela achou que era viúva, né, que o Scott tinha morrido. Aí ela foi dar uma volta pra esparecer e o Fera foi pros Vingadores, que é a terapia do cara. Enquanto isso, os X-Men, aí fizeram aquela volta ao mundo, né, porque eles saíram eles lutaram contra o Magneto, depois saíram, foram pra Terra Selvagem, né, tiveram a saga saga deles na Terra Selvagem. Depois foram pro Japão, onde até o Banji perdeu as cordas vocais lá pra poder salvar o Japão da submersão, né? Contra o tal do Moose Magnum lá. E depois disso, só depois dessa fase deles aí eles enfrentaram a Tropa Alpha naquele confronto clássico, né? O Sackman contra a Tropa Alpha no Canadá. E apenas depois de terem enfrentado, passado por isso, terem lutado contra a Tropa Alpha, que eles retornam aos Estados Unidos. E aí sim, a Jean, o Fera conta pro Zackman que a Jean não tava morta, que ela tava viva. É, e foi por acaso, né? O Fera foi lá na mansão, tinha gente lá, ele foi invadindo, deu uma treta, descobriu que quem tava lá era o X-Men, que ele achava que tinha morrido, né? E aí todo mundo fica feliz, todo mundo dá um parabéns, tudo mais. E é engraçado, né, cara? Porque, pô, quando morre um parente, a primeira coisa que você faz é, tipo, fazer dar um fim, né, nos bens da pessoa, né? Tipo, se, cara, tem uma casa, você vende, tem os móveis, você doa. O Fera, ele não teve essa boa ideia, cara. Ele deixou lá, foda-se, deixa lá como é que tá, vai com o dinheiro, volta, né? Outro estamos na Marvel, no jornal, nós estamos na Marvel, né, meu? Então os caras podem voltar a qualquer momento aí, cara. Não tinha nada mesmo, não, cara. Acho que é todo... Só quem tem grana ali é Xavier, o resto quem tem... Tá tudo no nome de Xavier, cara. Tu acha que Xavier tá de bobeira? Tá tudo no nome dele, cara. Tá tudo no nome dele e acabou. Ele tá... Ah, é bom dizer que nesse período o Xavier foi dar um rolê com a Lilandra também, Xiar. Ficou triste porque os Zackman morreram. Foi pra Xiar lá e segundo ele, até pra pesquisar um pouco mais sobre o que tava acontecendo com a Jean. E pronto, Zackman viajando aí pelo mundo. Isso é. Ah, é importante. E é uma maneira eficiente de tirar a Fênix da história, né? Fizendo todas essas sagas sem participação dela. E também é o momento que o Jason Garner, esse cara que a gente tá falando aqui, ele começa a se aproximar da Fênix, até da Jean Grey, até pessoalmente, né? Porque aí ele esbarra com ela na Escócia. E aí, à medida que ele vai se aproximando dela fisicamente, ela começa a ter essas lembranças da era vitoriana, do século XVIII, né? Dela como uma aristocrata da época, né? Ela lembrando, né, no que ela imaginava ser na época um antepassado dela, né? Que se convivia com esse homem, Jason Garr, né? E ele aos poucos foi, assim, aparecendo na vida dela, né? Mostrando que iria fazer parte da vida dela e tinha ali alguma história. Logo na primeira aparição dele, em que ele barra com ela, já é uma dica do desenhista, do Claremont também, que a sombra dele é diferente, né? Da imagem dele. O quadrinho mostra claramente ele lá parado, acendendo garro, e a sombra nada tem a ver com a figura que ele projeta, né? É aquilo que o Vaca tinha dito, né? O cara, ele é o cão espando manga, mas na hora de escolher uma ilusão, ele prefere a ilusão de alguém, obviamente, para os planos dele terem sucesso, ser um cara mais apresentável, né? Afinal, ele queria custar Jean Grey, né? Por exemplo, o cara é fraco de feição, e aí ele vai tentar chavecar alguém com a cara do Henry Cavill. Henry Cavill essa semana deu uma declaração que disse que ele não entende por que as pessoas têm problemas com mulheres. Porque ele quer sair com alguém, ele vai lá até a mulher e fala, eu quero sair com você, e ela sai. Então ele nem entende. Como pode alguém ter problemas? Realmente, né? Realmente, tá certo, né? Porque será, né? Que alguém pode reclamar disso. Que será, Henrique? Sabe que relendo essa saga aqui, eu descobri, dei conta, que a primeira história do X-Men que eu li na vida foi essa, da Ilha Moir com a Fênix testando os poderes, e a Moir tentando descobrir qual é o nível, qual o limite dela. É o início dessa saga do Proteus. Então, eu lembro que eu li essa história numa Marvel Saga, que a editora Abril lançou em formatinho, que era encadernado. Eu lembro, que a capa era o Wolverine com as garras segurando uma cabeça do Hulk nas garras. Eu lembro que isso causou uma comoção dentro da minha casa quando eu cheguei com isso, porque assim, nossa, como assim a cabeça do cara na mão do foto, que não sei o que, e era um robô, né? Mas era uma criança um pouco mais velha, então já queria massa velho, né? A dieta de massavelismo já começou. Nunca causou comoção lá em casa, não. A única comoção que teve lá em casa foi quando eu cheguei com uma quadrinho da Vertigo com o Lúcifer na capa. Aí foi um problema dentro em casa. Mas curioso também, eu comprei essa edição junto com uma Grandes Heróis Marvel que republicava a origem da Fênix. Ah, que era a Jean Grey na capa pegando fogo, né? E aí escrito de uma maneira muito original, republicando a origem da Fênix. A gente fica falando da Jean, né? Eu também fico aqui reclamando dela e tal. Mas também, só pra lembrar, fazer um adendo aí na história, o Ciclope, como ele achava que a Jean tinha morrido, ele também não tava de bobeira não, né? Aqueles aí que têm a infelicidade de acompanhar a série do Punho de Ferro na Netflix, devem conhecer uma personagem chamada Colleen Wing. E ela, tá, na época, não tava com o Punho de Ferro, ela chegou a dar umas saídas com o Scott, né? Com o Scott Summers, né? Sim, Scott Summers deu um belisco ali, porque, se não me engano, eu não lembro quem foi que foi. Eu acho que foi o próprio Ciclope que foi que dividiu o apartamento com elas. Aí depois eu consegui dar um belisco. Foi lá. Eu me surpreendi muito quando vi isso. A Jean deu porque, a cobrança, né, nele. Você tá sabendo que você andou saindo com a Colleen, né? Você também andou dando um rolê por aí pela Europa. E ficou essa coisa meio suspenso, mas, né? Ficou magoado. Ele achava que ela tava morta. Well, o que ele ia fazer? Que ia reclamar, né? Não dava muito pra reclamar disso, né? Não, até porque aí ficou esse relacionamento saudável. Né? Um relacionamento não, bem saudável. Esse é um relacionamento super saudável, né? Você foi lá, comeu uma mulher lá, eu também fui lá, dei pra outro, então. Mas tranquilo. Ela andava sonhando também lá com o Wingard, né? Não vamos esquecer essa parte, né? Se você parar pra pensar, a Jean Grey tem um gosto um pouco esquisito pra homem, né, cara? Um cara que tá sempre de óculos escuros. Né? O Wolverine, por motivos que a gente já disse, e Jason Wingard. Que parece ser o Gollum. Mas não parecia ser o Gollum pra ela, né? Vamos ser honestos aqui, de repente o ouvinte às vezes tem noção. E aí teve a saga do Proteus, né? Que era o filho da Moira MacTaggert, tinha poder de modificar a realidade e tal. Uma saga muito boa, inclusive, até. É sensacional, E engraçado como é que ela quebra a expectativa, porque quando a gente lê muito tempo quadrinhos de heróis, tem algumas coisas que se repetem bastante, né? Já são meio que padrão do gênero. E aí quando eles pegam uma história e misturam com invasores de corpos, um cara que consome corpo e a pessoa morre, e depois ele tem que partir para outra invasão, quer dizer, aí vou buscar uma referência do cinema, de terror, e cria uma trama de suspense, e até de terror mesmo, que não é típico de quadrinhos que a princípio seriam juvenis, né? Na época se tinha essa ideia, que quadrinhos de heróis eram juvenis. Então me impressionou muito nessa época. Mas o grande parte do apelo dos X-Men nessa época, porque foi justamente isso que o Henrique comentou, o Claremont ele usa de recursos que não eram comuns na época. Se você vai ler hoje, com os olhares que você tem hoje sobre quadrinhos, é muito capaz que o leitor de hoje não veja tanta graça. Mas eu entendo isso da mesma forma que a gente entende os Beatles hoje. Hoje as músicas são simples, mas na época foi um negócio que foi revolucionário. E se você entender isso com o contexto da época, você vai gostar mais ainda. E mesmo lendo com a ideia de hoje, não são histórias ruins, são histórias muito, muito boas. Uhum. Mas se você botar na perspectiva histórica que aquilo nunca tinha sido feito até então, porque, como você mesmo disse, era aquilo do padrãozão da história do quadrinho. Aparece o vilão tem um plano, você descobre o plano, você descobre o vilão, os heróis vencem no final e beleza, todo mundo vai jogar beisebol. E não era bem assim, sabe? Então, o Claremont nessa época, ele se tornou referência por conta disso, cara. Ele pegava a influência de todo quanto é lugar. Mais pra frente ele vai pegar a influência da ficção científica, do Alien, cara, né? Por aí vai, né? Parte, né, história que às vezes as pessoas deixam um pouco percebido, uma parte desse arco que é envolvendo a Fênix e o Wingard, que é engraçado, que assim, é curioso, porque mostra que assim, eles não queriam só mostrar que a Fênix estava ligada a ele no passado e tal, queria dizer que ela também era uma pessoa má, que ela era ela não era uma mulher boa, né, na época. Tanto é que assim, semelhante, né, a ele. Tanto é que começa assim, ele novamente fazendo ela ter esse lado, né, parecer que estava no passado. Eles estavam numa caçada raposa, daquelas que da Europa, né, na Inglaterra. Eles param, conseguem chegar na caça, ele desce dando porrada nos cachorros que estavam atacando lá a caça, né, o que já é o cara detestável dando porrada nos cachorros, né, já é pra mostrar que ele não presta mesmo. E aí ele diz, olha, o sangue é seu, entrega a faca pra ela matar a caça. E aí, quando você vai ver qual era a caça, era um cara, né, usando chifres de viado e etc, e ele dizia, olha, a sua ideia foi ótima, porque é muito melhor a gente caçar um ser humano que esse negócio ficar caçando viados como a gente fazia antigamente, né. Então, Então, ali já começa a mostrar como é que ele queria criar essa identidade pra Jean como sendo uma pessoa do mal, né? Já começa já... E aquilo ali, eu não lembrava, eu só relembrei quando li, né? Eu pensei, caramba, isso aí já tava já bem, até bem na cara, né? Qual era a ideia, qual era o plano, né? Fazer ela voltar pro mal. E vocês falaram essa coisa da gente ler com o espírito da época, né? E hoje em dia a gente não veria sentido em uma rainha negra, ou depois vai pra essa rainha branca, né? Vestida com baby doll, calcinha e bota de masoquista, né? Sado masoquista. Quer dizer, isso funcionava na época. Hoje em dia, aí você associaria logo uma coisa erótica e não funcionaria. Você desviaria a atenção da história. É que, na verdade, vai muito do que a gente identifica como símbolos, né? É simbólico. Essa roupa, primeiro, já começa com o nome do clube, o Clube do Inferno. Coisa boa não é. Né? Mas coisa boa não é. Né? Aliás, o original é Hellfire Club, né? Esse clube realmente existiu. Ele existiu. Não sei se existe ainda, mas ele existiu na Inglaterra. Vamos ver, a gente pesquisa no Google aí, se o ouvinte quiser também, tá aí, porque eu não tô aqui pra responder nada. Se quiser pesquisar, tem o Google aí. E aí o já começa por aí. E você, pra você falar que o negócio era, né, sociedades secretas, né, em tempo de Illuminati, Ursal e por aí vai, uma das partes da maldade, né, dessa coisa meio do inferno, dessa coisa maligna, é você distorcer as regras sexuais, né? Os puritanos olham espartilho, sadomasoquismo, chicotinho e tal, como um negócio meio do capeta, entendeu? Então, essa ideia foi usada no imaginário, né? Esse imaginário foi usado pelo Claremont muito bem. Tanto é que agora, depois que acaba a saga do Proteus, né, que a gente já falou que é uma saga à parte, vale a pena falar, começa exatamente a saga, que aí sim é a saga do Clube do Inferno mesmo, né? Aparecem dois mutantes, né? O Xavier volta do rolê dele no espaço, né? E aí o Xavier volta ainda com um conflito com o Ciclope, porque era aquilo. Ele encarava o X-Men como fossem aqueles adolescentes lá que ele treinou uma vez e só tinha burro velho no X-Men, mas ninguém queria mais ficar aturando as regrinhas que o professor Xavier dava, né? E aí... E ele chega a ser até escroto, né? Porque ele desautoriza o Ciclope, que era o cara que tava botando ordem naquilo ali, tá mantendo aquilo funcionando. Chega o dono e fala, tudo errado, você fez besteira. Gerente Almeida, não faz porra nenhuma, tô perdendo dinheiro aqui nessa droga. Aí ele chega pro Ciclope e diz, você avisa pro Wolverine que ele vai ter uns 10 deméritos. Ciclope fala, cara, eu vou dizer pra ele que ele vai ter 1000 e ele vai cagar. Deméritos? Mas não é deméritos, bro. Se liga. Os caras, velho. Wolverine tem mais de 100 anos, vai te cagar. Wolverine tem 500 anos na cara, vai ficar preocupado com o demérito, pô. E fiquei aqui, o Clube do Inferno, hein? Eram vários clubes privados, frequentados pela elite da Grã-Bretanha e da Irlanda no século XVIII. Então tem tudo a ver com o contexto que o Claremont foi buscar para as visões que a Jean tinha com o Jason Wingard. E veja que curioso. Em 1971 surge uma sociedade derivada do Clube do Inferno, chamada Sociedade da Fênix. Olha aí. Tá aí. Será que ele era sócio da... Tem cara de quem gosta. Se o outfit padrão do clube era aquele ali, eu acho que ele tá muito errado querer fazer parte não, hein, cara. Mas assim, Dentro dessas sociedades, tinha uma... dentro desses caras ainda tinha elite, né? De pessoas de qualidade, que é a ordem do segundo círculo. E vamos lembrar que, na verdade, o que a gente entende como o Clube do Inferno é o círculo interno do Clube do Inferno. Que eram os poderosos lá, que eram os inimigos dos X-Men. Exato. E que exatamente tinham lá suas correspondentes nas peças de xadrez, né? Por isso, Rainha Branca, Rainha Negra, Rei Negro. Rei Negro, Torres, etc. Mas, enfim, a história se baseia ali em apareceram dois mutantes, um em Chicago e outro em Nova York, né? Os X-Men separam pra definirem que é pra encontrarem esse mutante, né? Esses dois mutantes certa forma, seria importante tudo do X-Men, mais ou outra menos. A Kitty Pryde aparece aí, seria importantíssima pro restante do universo Tante, né? Ela ainda com 13 aninhos, anos, né? Exatamente. E a Crystal, chegou a ser importante durante o período, né, também, pro universo Tante. A Crystal foi uma jogada de marketing, né? Que a Marvel tinha com uma empresa, não tinha isso? Isso é verdade, isso é fato. A Crystal, ela foi uma personagem encomendada. Na época, pra quem leu aquele livro da Marvel História Secreta, aparece muito disso. Naquela época, a Marvel era contratada pra desenvolver personagens e histórias com contrato, assim, pra divulgar alguma coisa, porque quadrinhos naquela época era muito profundo, então era uma forma de divulgação de coisa, né, que diga o Instituto Universal Brasileiro. É verdade. E eles queriam então embarcar na onda da discoteca, que ainda estava com uma certa repercussão na época. Sim, e mesmo alguns, assim, só fazendo um parênteses um pouco maior aí, foi nessa época que muito do background dos Transformers foi criado, toda a história dos G.I. Joe nasceram nessa época, né, dos famosos comandos em ação. Então foi tudo isso, foi na verdade contratos que a Marvel topou fazer de licenciamento. Quer dizer, em vez de ser meramente uma coleção de brinquedos, você tinha as histórias para criar um contexto, uma narrativa que tornasse interessantes aqueles personagens, né? Exatamente. Agora vamos, porque aqui tem informação. A Crystal foi criada pela Casablanca Records, tá? Na verdade, foi fazer uma promoção cruzada aos moldes que foi feito com o Kiss, né? Pra quem não sabe, o Kiss teve uma série de quadrinhos lá nessa época, que era a revista que mais vendia da Marvel, até os X-Men, né? E graças que era da banda de rock, né? Então, esse projeto acabou em 1977. Foi justamente quando o Claremont quis aproveitar o personagem do X-Men. A gente falou aí da Pride, da Crystal, que são personagens importantes, mas também tem outra que é apresentada nesse arco aí, que é hoje também extremamente importante dentro do universo do X-Men, e que é heroína, né, e tal, e par romântico, ciclope e tudo, mas que é a Rainha Branca. E ela foi... Uma Frost. Que apareceu aí no... Ela nem era conhecida. Ela é conhecida pelo nome dela agora, né? Que antes era a Rainha Branca. E é engraçado dessa história aqui, a impressão que dá é que ela é uma participação que não ia mais render nada, né? Ela entra, tem uma participação importante, depois se encerra e não dá para entender que ela um dia ia ter essa importância toda no universo mutante que tem hoje. Depois ela teve outras participações, foi mudando, acho que essa participação dela no universo mutante como um todo foi mudando ao longo do tempo, né? Foi evoluindo, né? E o método do Grant Morrison, né? Que colocou ela como o par do Ciclope, porque os dois eram tão diferentes, né? É mérito não, né? Mas é aquilo, né? Colocou lá. E foi muito surpreendente, funcionou bem. Mérito sim, é uma das melhores fases do X-Men. Melhor isso aqui. Bom, tá. não foi bem por aí não, mas tudo bem. É bom dizer que naquele momento que eles encontram a Crystal na discoteca, é a primeira vez que Garra consegue dar um pegas na real, né? Ele faz ela lembrar do casamento deles. Isso que vocês estavam falando da roupa, né? Daquela coisa do esparrilho, da calcinha e tal. Isso também é uma coisa engraçada. Porque quando eles encontram nessa discoteca, o Wingard faz ela voltar pro passado, lembrar do casamento dele, né? Lá no século XVIII. E aí o cara casa com a mulher e a primeira coisa que ele faz é, na frente de todos os convidados, tirar a roupa da mulher e deixar ela de calcinha e espartilho, meu irmão. É a primeira coisa que ele faz pra deixar ela e dizer, ó, aqui está a Rainha Negra do Clube do Inferno. Essa daí. É aquele tipo de coisa que vocês falaram mesmo. É subversão sexual mesmo. O cara acabou de casar e tá. e tá ali mostrando a mulher dele pra todo mundo de trajes íntimos, né? E ele beija ela no sonho e depois o quadrinho mostra que ele tá beijando ela na realidade. Na frente do Ciclope, um maluco chega no meio da boate, beija a mulher do cara e ela fica ali beijando ele viajando, querendo beijar o marido dela do século XVIII. Tipo assim, e depois ela não tinha muito falar, né? É, vou contar o quê? O que eu vou dizer, né? O que eu vou contar em casa, né? E fica sem reação, né? Não fala nada. Ele sabia dessa história do Jason Wingard, que ela tinha contado pra ele, que, pro Ciclope, que andava tendo esses sonhos, esses delírios. Então, quando veio um cara no meio da boate e beijou a mulher dele, o Ciclope já sacou que era o cara. Mas não dá pra relacionar. Não dá. Não, porque ela tinha contado lá no México, né? Meu amigo, eu já tô naquela fase do seguinte: como é que a mulher que conseguiu segurar o cristal que mantém a realidade unida sozinha, que é a maior telepata da história, é iludida pelos perigosos jogos mentais do mestre mental? Não, mas depois tem uma explicação pra isso, né? Mesmo assim, não me convence. Nessa história ainda tem outra, né? Porque o Ciclope, ele sai com o carro, né? Porque aí ele sai, a Jean derrota facilmente, óbvio, né? A Félix derrota facilmente, os caras do Clube do Inferno tinham ido lá pra atacar ele, né? E aí eles... Vamos fazer uma menção honrosa aqui pro uniforme aqui, dos soldados do Clube do Inferno, que até hoje eu não entendi que porra é essa. aquela máscara, né? Aquela máscara de boneco de botar dentro do carro pra fazer teste de batida. Isso me lembrou aqueles figurantes de Power Rangers, que sempre tem aqueles... Ah, não, os soldados. Todo mundo fica igual, né? É esquisito mesmo. Mas vale mencionar que esses caras atacavam o X-Men nessas missões de localizar os mutantes com armaduras que tinham defesas contra o poder de cada um deles. Porque desde antes o Clube do Inferno estava vigiando o X-Men e sabia qual era o poder e qual era a fraqueza de cada um, né? Então foi legal essa dinâmica, porque eles tinham que achar jeito diferente de atacar o inimigo. Quando eles atacaram em Chicago, o que que eles fizeram? Wolverine, Colossus e Tempestade trocaram de adversário e derrotaram. Não adiantou nada, porque depois a Emma Frost chegou e detonou os três. Ou seja, não adiantou nada. Mas nesse caso aí, quando eles atacaram em Nova York, nem precisou também fazer nada, né? Porque apesar de estar preparado para lutar contra todos, a Jean era mais poderosa de qualquer um e ela ia detonar todos eles mesmo, independente de armadura ou não armadura, né? Então eles conseguiram derrotar os membros do Clube do Inferno e aí foram lá salvar o Professor Xavier, Tempestade, Wolverine e Colosso, que tinham sido capturados pela Emma Frost. Nessa última página, acontece novamente, aí chamou mais atenção ainda pro fato de o Ciclope passou de carro, ele viu o cara que tava beijando a Jean, ele reconheceu que era o cara que tava beijando a Jean e diz que ele até reparou que a sombra não era a mesma, mas que ele deixou pra lá. De noite. Não, mas é porque tinha a luz do farol do carro. Mas o pior é que ele deixou pra lá. O cara simplesmente deixou pra lá. O cara... mas aí também convenhamos, né? A situação que ele tava ali. Não, pera aí, cara. O cara é o líder exatamente. O cara tem que ser paranoico por natureza, né? Cara, alguma coisa tá errada. Mas eles mencionam, chega a mencionar isso. Alguém falou pro Claremont. Ô, Claremont, ele não reparou que o cara era estranho e tudo mais. Aí, na história seguinte, ele menciona no diálogo do Ciclope. Eu tava muito ocupado, cabeça cheia, preocupado só com os amigos. Por isso que eu não fui atrás dessa pista. Porque ali poderia ter mudado tudo, né, cara? Eles pegam o Wingard antes, talvez não tivesse... não ia. Ele ia sumir, porque ele é o mestre de ilusão. Não sei. Bom, pode ser, né? Mas, enfim, acaba que no final eles derrotam a Emma Frost, que tinha capturado os outros X-Men. Num duelo sensacional, né? Com a Jean, né? Novamente. A Jean é... As duas maiores telepatas. Isso. E aí dá a impressão até de que a Fênix está gostando de maltratar a Rainha Branca, né? Não dá impressão, não. Ela não dá impressão. É isso mesmo que está acontecendo. Principalmente, inclusive, né? Isso não é dar essa impressão, não. Tá lá na imagem, tá lá no texto, né? Menção honrosa também que ela destrói um carro com os capangas que estavam perseguindo a Kitty Pryde. Logo depois o carro está lá rodando normalmente, que é a Jean reconstruir o carro. Com a telecinese. Esse tem um lado meio babaca do Ciclope, né? Porque na hora que eles chegam, que ela destrói esse carro, é porque eles estavam perseguindo a Pride, né? Aí o Ciclope chega, ela destrói o carro e o Ciclope deu um esporro nela. Eu falei só pra parar eles, não era pra destruir o carro. Ela, você não tava sentindo o que os caras estavam pensando, você não sabia o quanto que a menina tava estada, então cala tua boquinha aí. Mas é porque ela não destruiu só. Um dos soldados lá chegou a bater no vidro. Eles não usavam o cinto de segurança naquela época, né? Então o Skerr podia ter morrido. Foi. Por isso que ele chamou a atenção. O pessoal hoje, não sei se a perspectiva é diferente quanto ao Ciclope. Relendo aqui, eu lembrei da impressão que eu tinha no Ciclope naquela época, que era do grande líder. Porque anos depois eu comecei a ver gente questionando que o Ciclope é isso, é aquilo. Puxa, isso não vai, não tem nada a ver com o Ciclope que eu conheci quando li as histórias do Claremont com o Byrne, que o cara era o líder. Ele sempre demonstra muito estratégia, o conhecimento da equipe dele, o trabalho de equipe do X-Men ali também é fantástico. Às vezes, enfrentando desafios mais poderosos, eles conseguem vencer graças à colaboração de um com o outro, né? Isso vai ser bem trabalhado na saga agora do Clube do Inferno. E chegando ao ponto de se colocar em situações, poxa, que nem todo líder seria capaz. Como, por exemplo, quando o Wolverine ficou muito abalado porque enfrentou o Proteus zoou a cabeça do cara porque ele altera a realidade, né? E o Wolverine é muito ligado com os sentidos dele. E aí ele ficou abalado. E o Ciclope provocou o Logan até fazer ele querer sair na mão, inclusive com as garras, para que ele saísse daquele estado de choque. Isso foi muito legal. Isso foi muito legal porque ele ficou enchendo os ovos do Wolverine até ele, tipo assim, ele ficasse puto e resolvesse pra cima dele, perdendo o medo de lutar, que ele tinha pego trauma, pra sair do estresse pós-traumático. Essa foi uma sequência muito legal e um dos raros momentos que o Ciclope foi um cara legal. O Ciclope sempre cara legal, cara. Para com esse preconceito. Ciclope sempre certo. É uma das mostras que a gente tava falando, como que o Wolverine aqui não era o Wolverine ainda que as pessoas tanto endeusam. Ele era um cara que fez a parte do grupo, mas ele não era o cara, como depois. Ele era um cara escroto, que era sempre do contra, tipo, todo mundo ficava meio assim, por que esse cara tá com a gente ainda? Né? Pois é. Aliás, o X-Men tem essa tradição, né? De sempre acolher os caras mais difíceis e tentar fazer eles se adequarem. Uma fase bem posterior, depois, quando eles não tinham o Wolverine no grupo, eles pegaram os dentes de sabre como integrante do grupo. Mais tarde, a própria Rainha Branca também, que era uma tremenda vilã, e todas as histórias da Rainha Branca como integrante do X-Men, todas as boas histórias, pelo menos, exploravam esse aspecto. Até que ponto você pode confiar nela? Até que ponto você quer realmente ter ela como sua colega de trabalho? E aí, quando ele toma o conhecimento do Inferno, acontece toda essa questão, aí parte aquela... até agora a gente estava se defendendo deles, a gente não sabe bem o que é ele, o que eles querem, né? Vamos atacar, né? Vamos fazer a nossa parte aqui. E aí a história começa efetivamente, né? Da saga do Clube do Inferno, a gente pode dizer que começa mais forte, né? Com essa história que começa em Uncanny X-Men 132, que eles vão até a mansão do anjo, né? E aí eu faço questão de ressaltar uma coisa que acontece logo na segunda página dessa história, cara. Eles chegam lá pra falar com o anjo dá de cara com a Jean. Qual a primeira coisa que o anjo faz com a Jean? Dá um beijo, cara. Ele garra e dá um beijo na boca. Que amizade é essa, cara? Que é isso? De boa, de boa. Onde eles vivem, cara? Que negócio é esse? Eles vivem numa mansão. Eles vivem numa mansão onde todo mundo quer pegar a ruiva, inclusive o professor. Sabe o que isso me fez lembrar agora? Uma história do Pantera Negra, não foi há tanto tempo, foi agora, nessa década agora, em que ele tava com receio que ia casar com a Tempestade, porque ele tinha toda uma resistência da sociedade dele, porque ela é de fora, né? E tinha que casar com alguém do país dele. E aí tem um sonho, um delírio, não lembro, em que ele vê todos os X-Men num salão, todo mundo de cueca, calcinha, rolando, um palha-rola total. Imagina essa imagem que eles tinham. Isso aí mesmo. Agora não é. Muito, né? Não, pior é que ele dá um beijo na Jean. Vamos combinar. Vamos combinar um negócio também ali que todo mundo quer, né? Acho que só faltou o Ciclope se pegar com o Wolverine, porque o resto aconteceu tudo. Ele dá um beijo na Jean, aí chega a namorada dele por trás dizendo: meu irmão, o que tá vendo aí? O negócio é esse. Aí que ele se liga, ele é a minha namorada, cara. Tem até minha namorada aqui. Olha que absurdo. Mas como o cara é bonito e rico, né? Então não dá pra brigar com ele. Então Não é, não é assédio, não é assédio, não. É que o cara é muito galanteador, né? Agora, se fosse o Jason Lindgar cortado, é assédio. Aí, eles, o que que eles conseguem? Eles conseguem convite pra uma festa do Clube Inverno. E aí, Jim Clop vão até lá, né? É, mas por que que eles conseguem? Porque a família Warrington era do Clube do Inferno. Exatamente, eles foram lá pra isso, né? É. Então, Jim e Ciclope vão pra, como convidados, né? E Noturno e Wolverine vão pelos esgotos, né? Pra tentar entrar lá e invadir a sede do Clube Inferno. Só que já tá todo mundo preparado pra isso. Eles não iam pegar ninguém de surpresa. Todo o círculo do interno, né? Lá do R. Leland, que era um cara que podia controlar a densidade, né? Deixar as pessoas mais pesadas, etc. Você tinha o meio, dá pra entender que era gravidade, né? O Donald Pierce... E o cara era gordo, então, tipo, já faz a piada aí. Mas ele usava o poder dele mesmo pra ficar leve, então ele andava com a ponta do pé. O Donald Pierce, que na verdade não era mutante, né? Ele é ciborgue, depois viria a ser o líder dos Carniceiros, né? Os Carniceiros. E Sebastian Shaw, que era o grande líder do Clube do Inferno, e ele viu uma certa... ali um jogo ali de interesse ali com o James Garr, queria o lugar dele, né? Então os dois ficavam ali meio que um ajudando o outro, mas com aquele pé atrás com o outro, né? Sabendo que não dava pra confiar. É, isso é bem legal, né? Quer dizer, não colocar os vilões apenas como malvados, né? Mas gente que tem seus próprios interesses e até conflitos entre si. Exatamente. É, isso era um forte do Claremont, né? Todos os personagens deles são tridimensionais. Todos eles têm objetivos, todos eles têm forças, fraquezas, nenhum deles é bonzinho, né? Tem muitos deles aí que são, tem tons de cinza, né? E o Claremont trabalha muito bem isso. A influência do mestre mental, né? Do Garra tava tão forte com ele, cara, que assim, Ciclope entraram no clube, eles começaram a dançar, o Jason Garra só passou a mão na Jean, levou ela pra dançar e acabou. Já levou o Ciclope, e quando o Ciclope deu conta, ela já tava já vestida como rainha negra do Clube Perno e já tinha atacado ele incluído. Já tinha detonado ele já. É o famoso acordou morto, né? Já tava já. Não deu nem tempo, cara. Ainda deu. O Wingard ainda deu uma sacanagem com ele, que foi mostrar quem ele era, né? Por alguns segundos subindo a escada assim, ele mostrou, né, que ele era o mestre mental. Realmente foi quando o Ciclope reconheceu, né? Que ele dá aquele grito lá dele. Mestre mental! E os caras viram lá a escada. É, mestre mental, mas assim, não é a primeira vez que ele enfrenta os X-Men, né? Especialmente o Ciclope. Ele era da primeira formação da Irmandade de Mutantes. Foi um bom exemplo de upgrade foda de personagem, né, vilão, né? Sim. Era um cara que tava esquecido, né, até então, né? Pra você ter uma ideia, faz tanto tempo, essa primeira aparição dele, que a Irmandade de Mutantes era basicamente o Magneto, o Groxo, né, Eterno, o Mestre Mental e o Mercúrio e a Feiticeira Escarlate. Nossa, antes deles serem Vingadores, que é muito tempo mesmo. E ele foi o que foi esquecido mesmo, né? Porque o Groxo, o Volta e Meia aparecia, o Feiticeiro Escarlate e o Mercúrio viraram heróis, né? O Magneto sempre por aí. O Mestre Mental foi um que realmente foi esquecido mesmo, só foi resgatado aí já pelo Claremont nas histórias. E aí... Relendo agora, sabe, tem um negócio que eu achei engraçado, que numa das capas agora, dessa fase, tem o Sebastian Shaw jogando um X-Men um em cima do outro ali, depositando eles, né, derrotados, e ele fala na capa, agora vencemos o X-Men, haha, uma coisa assim. E eu sempre achei esquisito isso, colocar diálogo na capa, porque a capa é aquela cena congelada, né, aquela imagem impactante. E você botar uma fala como se fosse um quadrinho transportado pra capa, você não achava isso? Mas essa era uma característica bem da Marvel, sabia? Inclusive, teve uma época na história aí da Marvel e DC que... Na verdade, isso é uma característica muito da DC, cara. Porque isso começou, na verdade, com uma capa do Flash, que aí o leitor pode pesquisar também, que é o Flash, ele diz assim, se você não virar essa página, você pode me matar, algo do tipo. Os confins do universo podem depois me ajudar, mas escutando o podcast dele uma vez, eu cheguei a ouvir algo tipo, a Marvel usava frase na capa, e aí a DC começou a achar que era por isso, certo, da Marvel, começou a fazer também. Alguma coisa assim. Tinha uma história que a Marvel usava muito vermelho na capa, isso. Aí alguém da DC falou, então vamos fazer Superman na nossa capa também. E eles perceberam isso. Então a Marvel começou a fazer coisas pra ver se os outros iam copiar. Isso era zoeira. O Stan Lee fazia muito isso. Aí o Stan Lee percebeu isso. Aí ele começou a tacar uma porrada de texto na... uma porrada de balão de texto na capa. E aí pra DC copiar também. Mas enfim, isso daí é uma característica Marvel, acho. Acho que ele só não tinha reparado. Mas talvez seja... Cara, eu concordo em discordar de vocês, porque eu já começo a achar capas aqui da DC, das primeiras aparições do Barry Allen, já com balões na capa. Então isso assim, isso, na verdade isso era uma característica dos quadrinhos antigamente. É que hoje a gente entende a capa como se fosse uma capa de livro. E a gente entende hoje os quadrinhos diferente, né? Porque você acha que é uma parte de uma história maior e, cara, não tem nada a ver. Você tem que... É uma coisa seriada. Você bater o olho, você tem que chamar atenção, né? Fazer uma comparação moderna é a foto do vídeo que fica na capa do YouTube. Então tem que ser um negócio que te chama atenção. Pro conteúdo que tá ali, mas, né? Eu tinha falado que a Rainha Negra, né, tinha detonado com o Otto, mas não foi só ele, não, né? A Tempestade e o Colosso também estavam disfarçados nessa baile aí. Eles também tomam um pau federal. Ele, Noturno, Wolverine, todos eles tomam um pau federal do Círculo Interno, né? O caso do Colosso e da Tempestade, quem enfrenta eles é o próprio Sebastian Shaw, que é um mutante que tem um poder sensacional, porque dá pra fazer muitas variações nele, porque ele absorve energia, inclusive energia cinética. Então quanto mais você bate no cara, mais forte ele te bate. Imagina, o cara toma um soco do Colosso e ele fica mais forte ainda, né? Imagina, um soco do Colosso dá até... Então... ele podia ter botado a Rainha Negra pra pegar todos eles, mas o Shaw, por uma questão de estado de esporte, né? Fiz, deixa que eu cuide desses caras aqui. E o Wolverine acaba sendo atingido pelo poder do Harry Leland, que é o mutante que manipula a massa. E aí ele afunda no chão e atinge os subterrâneos de Nova York, os esgotos, com a velocidade de um míssil. E aí vai ser levado até longe, né? E pela correnteza. Uma coisa que, né, a gente fala de violência e tal, né? Uma cena que acaba ficando bem forte hoje, ainda mais quando a gente fala dessa coisa de violência, né? De máximo, etc. A cena do Sebastian Shaw derrotando a Tempestade é bem violenta mesmo, né? Ele derruba ela no chão, ela tá de costas, ele dá-lhe um soco nas costas, né? Pra desacordar ela. É uma coisa bem... Arrasta ela pelo cabelo. É uma coisa bem... acho que... Eu acho que é mais ou menos isso aí, vai muito com a... justamente com essa ideia de botar o Clube do Inferno como realmente pessoas perversas, né? Como uma representatividade da perversidade, porque eles jogam pesado e jogam sujo, né? Eles são muito selvagens nos ataques deles, né? Por mais que seja simples... Aí, essa edição, ela acaba com uma imagem que se tornou emblemática, que você falou aí do Wolverine no esgoto, falando, agora vai ser minha vez. Exatamente. Na verdade, eu acho que foi a grande virada do... A grande virada do personagem Wolverine é exatamente este quadro. Porque na hora que ele é derrotado, tipo assim, beleza, vocês já tiveram a sua chance, agora é minha vez. E a próxima edição é o Wolverine arregaçando todo o Clube do Inferno sozinho, cara. E assim, e aí mostra que ele é fodão mesmo, tipo assim, e aí mostra ele interessado em resgatar os amigos, assim, porque ele sempre tratou todo mundo com desprezo, chamava o Noturno de elfo. Meio que cagava pra Tempestade, chamava o Colosso de Russo, ninguém, sabe, destratava o Ciclope. Então assim, ele meio que cagava pra todo mundo, e agora ele voltou sozinho contra os caras que eram muito selvagens, né, muito fortes, pra encarar sozinho isso, com todos os recursos que ele tinha. Então, mais ou menos. Que tem, é a grande, a grande virada do personagem, né? Isso eu concordo realmente, porque essa imagem ficou marcada. E eu não diria que nem tanto pela história seguinte, mas pelo potencial que essa imagem revelava do que o personagem tinha pra oferecer nos quadrinhos e que os outros autores depois exploraram. Porque se você... relendo agora, eu tive mais clareza disso. Essa história que ele volta pro Clube do Inferno e acaba com os mercenários lá, ele acabou matando uma galera. Mas isso não fez diferença no resultado final do conflito da equipe. Ele não salvou a equipe. Ele, quando entra na sala onde estão capturados os X-Men, a Rainha Negra, que era a Jean Grey, usa o TSNS dela e manda o cara pra longe. Ou seja, ele estava dominado. Ele não ia fazer nada nessa edição de diferença. O que salvou a equipe, né, e que faz a grande virada da história, é que estavam totalmente derrotados. dados e de repente a coisa vira de uma tal maneira, muito rápida, e que eles passam para a ofensiva. Foi o conflito do Ciclope com o Sebastian, o Jason Wingard, lá dentro, sim, do astral, né? Só pra gente não se antecipar aqui, eu acho que tem uma parte que o Wolverine partiu do que o Fato falou, que é um pouco, acho, também até da influência já, porque nesse momento o John Byrne já tá entrando já como coautor, né? A gente já falou sobre isso pouco antes. Então ele já entra como coautor, já tá em cena história. E aí tem uma conversa, logo depois, logo assim que começa a história, ele tá de frente pra um desses soldados do Clube do Inferno, e ele começa a fazer um jogo mental, cara, que é o tipo de coisa que a gente não viu o Wolverine fazer antes. E aí... Tinha levado uma rajada de balas. Ele começa a fazer um jogo mental do tipo, ele começa a falar pro cara, o cara tá armado na frente dele, ele começa a falar, bom, e aí, eu sei o que você tá pensando, eu tô aqui, eu tô armado, o Wolverine tá a 5 metros de distância, será que eu consigo atirar nele antes dele vir com essas garras pra cima te matar e tal? Ele faz esse jogo mental tão bem que o cara larga a arma. O cara fica tão cagado que o cara larga a arma e aí ele consegue derrotar o esse membro do inferno. Mas é interessante notar também, isso que você falou, os X-Men estão todos capturados, né, todos usando aqueles coletes que eu acho que vende na loja americana, por exemplo, é colete não, aqueles colares inibidores, né, porque todo mundo arruma aquele negócio tão fácil, né, pra inibir poder. É, no arco anterior, eles ficaram presos em jaulas inibidoras. Agora já miniaturizou, diminuiu o equipamento, né, deu pra colocar só nos colares. É, pois é. Tá evoluindo. E aí, é importante ver que a Jean, ela não enxerga o Zackman como sendo o Zackman, né? Ela ainda tá presa àquela visão lá do século XVIII, né? Então ela vê ali, por exemplo, ela vê a Ororo como escrava, ela vê os outros ali como personagens vestidos, até vestidos como pessoas do século XVIII, né? O Noturno parece como cigano, legal, né? Cigano, faz muito sentido, né, pra história dele. Aí, o que que o Ciclope tenta fazer? Ele tem um elo mental com a Jean. Então ele tenta acessar a Jean através desse elo mental e pra tentar quebrar a influência do Wingard contra ela, né? Isso dá certo e errado ao mesmo tempo, né? Dá errado pelo fato que ele tenta enfrentar o Wingard, onde o Wingard manda, né? Que é no... Ele já estava lá esperando, né? Das ilusões. E ali é aquilo, vai lutar contra o cara, na esgrima, o cara era o melhor esgrimista, até porque quem controlava a ilusão era ele, né? Então, só que dá certo pelo seguinte, o Wingard faz uma merda. O Wingard, ele vai e mata o Klopp, né? Na verdade, transpassa o Klopp, na frente da Jean. Ali eu acho que ele, aí é aquele mal do vilão, né? Tem uma hora que o cara não sabe quando tem que parar, né? Ele não sabe o limite dele, né? Ali eu acho que ele tava muito soberbo e achou que já tinha controle total. E não tava bem assim. Não dava pra ser desse jeito. É, esse choque de ver o marido morrer na frente dela acabou meio que despertando ela pra realidade. E aí, em vez de fechar de vez o contato que ela tinha com a realidade. E aí, só pra resgatar o que o Facas falou antes, né? O Wolverine, ele entra na porrada, mas muito assim, junta uns 300 soldados do Clube do Inferno de porrete na mão batendo nele, mas ele sai carregando todo mundo até entrar nessa sala onde estavam os X-Men presos, né? E aí foi o que você falou. Ok, a Jean usa a telecinésia dela pra meio que jogar ele pra longe, mas ao mesmo tempo que ela faz isso, ela também vai libertando, ela liberta o Ciclope, que por sua vez liberta os outros X-Men. Ou seja, aquele momento que ela viu o Ciclope morrer foi quando o Wingard perdeu o controle sobre ela, né? Aliás, essa história aí foi a primeira vez na vida que eu percebi que a Abril manipulava a edição das revistas. Ah, é? Na Superventuras Marvel, eu lembro que tinha uma página inteira do Wolverine saltando sobre um caixote enquanto um soldado do Clube do Inferno metralhava o caixote embaixo. E eu achei estranho uma página inteira com aquela figura que cabia muito bem no quadrinho. Sim. Menor. Não tinha tanto impacto assim. E aí, olhando agora a reedição, né, é isso mesmo, é isso. Ficavam manipulando isso e fazendo a versão abril, grande, né? É um pedaço só, né? Só um quadrinho. E outra coisa também que é interessante lembrar, que o Joss Whedon fez uma homenagem a essa cena aí do Wolverine no esgoto, falando que agora é minha vez, na fase em que ele escreveu o X-Men, quando a Kitty Pryde estava no subterrâneo lá da Mansão Xavier, e tem uma hora que ela levanta e meio que olha pra câmera, entre aspas, e fala, agora é minha vez, quando ela enfrenta a Rainha Branca. Sim, na verdade eu considero a fase do Joss Whedon como fosse assim, o Greatest Hits dos X-Men. né? Porque a cena mais impactante do Ciclope na série inteira é uma referência ao Xavier, né? Então você vê que tudo que ele faz ali é a referência de alguma outra coisa. Quer dizer, ele em si mesmo, ele contou uma história bacana, cheia de referência, mas ele mesmo trouxe pouca coisa de novidade. Aí vem a hora da revanche, né? Os X-Men tinham tomado aquele pau feio do Círculo Interno e depois agora foi a vez de eles vingarem, né? Inclusive com direito ao Lelo fazer, talvez, uma das maiores crises que eu já vi o vilão fazendo nas histórias de quadrinhos. É, mas coitado, na hora não deu pra pelo amor de Deus. O cara tá vindo com as garras desabanhadas na tua direção, ele tá acima de você e o que você faz aumenta o peso dele. Porra! E podia transformar o ele num balão, né? E ia sair voando. Mas não deu tempo de pensar. Nossa, foi pra tomar porrada. Não, a impressão que eu tenho do Clube do Inferno, na verdade, é que eram caras que tinham poderes que, muito bons, mas não tinham experiência de combate. Então eles tinham assim, se eles fossem preparados pro Marapuca pra pegar os caras, eles pegavam. Agora, não tinham aquele famoso improviso. Só quem tem experiência de combate já sabe que você tem que improvisar muito mais do que planeja, na verdade. O Shaw tinha experiência de combate, mas o Noturno tava lá brincando com ele lá. Tava lá jogando ele de bolinha pro alto lá, como se não fosse nada, né? Não, mas por um instante, depois ele agarrou. Ele logo se mas pula. Aí chega a tempestade, aí começa a usar um ataque não direto, né? Começa a fazer ele sofrer frio e tal. Então, assim, eu acho que ali mostrou assim, os X-Men venceram, mas não foi tão fácil assim, né? O Colosso. E eles venceram graças ao trabalho de equipe, né? Porque eles são muito mais preparados do que esses caras. Com um braço no piso, né? Na verdade, é justamente nessa cena que a gente descobre que ele é ciborgue. Você achava que ele era. Assim, o Wolverine tinha arrancado um pedaço. O Wolverine cortou o braço dele, né? E não, em vez de cair o braço, apareceram as partes mecânicas por baixo. A gente só descobre isso, é verdade, com o Wolverine. E o Colosso só faz isso porque ele sabia que ele era ciborgue. Ele nunca faria isso. Apesar de ele ter perdido o cabaço dele de matar lá com o Proteus, né? Mas aí, no final, tem aquele momento que é o momento esperado, né? O momento da vingança da Jean. Ela foi manipulada, ela foi usada, ela viu o marido morrer na frente dela, até que ela dá de cara com o Engar que tava pimpão lá, crente que ia sair, que ia assumir, que ninguém ia descobrir ele ali quietinho, escondidinho. E aí a Jean parte pra cima dele, e é a Jean quase Fênix Negra já, amigo. A Jean já quase se tornando o que o Engar queria que ela se tornasse, né? Ela parte pra cima dele. Primeiro ela já começa a querer saber por que que... Vem cá, como que você, um ilusorzinho de merda, né? Como é que um iludidorzinho de merda conseguiu... O ilusionista de merda, como é que você conseguiu tanto poder assim pra me dominar? Ele diz que usava um equipamento lá, que ela acaba destruindo, né, na hora, mas... Que a Rainha Branca criou, né? Foi criada por ela. E ela destrói o cara mentalmente, né? Ela liga o cara ao universo e depois traz ele de volta. Enfim, ela acaba com a sanidade do cara, né? Que já não devia ser lá essas coisas, né? Já deixa o cara lá totalmente destruído. Quando ela reencontra o Ciclope, ela já não tá legal, né? Ela já tá... Tudo aquilo que ela tinha passado já tinha despertado algumas coisas nela que já não teriam como voltar atrás, né? Já fica bem claro isso quando saem dali. Tanto é que o Ciclope já... Ela já passou do ponto sem volta, tipo assim, quebrou, já deu merda. E o Ciclope já sai dali correndo preocupado com isso. Ele já tava notando que alguma coisa tava errada. Só que aí nem deu tempo. Eles já estavam no Pássaro Negro tentando buscar ajuda, e aí quando eles olham pra trás, já tá uma Fênix diferente. É uma Fênix vermelha, uma Fênix com um olhar diferente, aí é a Fênix negra, né? Novamente ela tá encarnada o fogo, só que dessa vez ela era a Dark Fênix, né? Fênix negra. E aí começa a saga da Fênix negra, né? Quando ela... Na verdade, a Fênix Negra, ela começa a primeira aparição dela oficial. E aí o negócio, você vê que assim, a gente tá falando aqui de histórias que estão muito mais urbanas, né? Muito mais... Só os X-Men mesmo, herói contra vilão, na cidade, avião e tal. a partir de agora o negócio muda de escopo completamente. Tipo assim, fica um negócio literalmente de outro planeta. É que a coisa começa a chegar um nível, consequência, nossa, tá grande. Aí depois, na próxima página, a coisa aumenta mais. Aí, nossa, agora tá realmente grande. Quando você vira de novo, a coisa vai no crescente, que parece que não tem fim. Ou, quando surge a Fênix Negra, a capa já é muito emblemática. Sim. Disso, né? Que aparece ela gigante esmagando o logo do nome da revista. E todo mundo caído lá embaixo. Eu sempre me perguntei, né, na época, que eu fiquei me perguntando, tá, ok, ela tá com todos esses sentimentos malignos, mas aí ela resolveu atacar todos os amigos, mas depois faz até um certinho, né? Ela queria que aquela parte da vida dela acabasse, ela queria outra coisa, né? Ela queria o universo, né? Ela tinha realmente tornado... É, como se a força, a Fênix, tivesse que acabar com os amigos da Jean, pra que a Jean deixasse de ter aquele vínculo emocional com a humanidade e se tornasse só um receptáculo da entidade. E aí você vê o efeito Fênix no céu, e aí aquela coisa do universo Marvel integrado, né? Todo mundo vê, Quarteto Fantástico vê, Homem-Aranha, Doutor Estranho, as Minas Prateadas. É, aí você fica coisa séria. Você vê que a coisa calonou, como você falou, né? Ficou muito maior que era. E aí, pois logo em seguida nas páginas desses caras, acontece a merda, a cagada. Ali eu acho que nem o Claremont nem o Byrne tiveram noção do quão grave foi o que eles fizeram, né? Que foi... Eles deram uma de Jason Wingard, né? E não sabiam onde parar. Tava bom daquele jeito, vamos fazer uma coisa maior. Aí alguém deu um palpite no escritório. Ei, que tal se fizer isso? Opa, vai ficar maior ainda. E você? E você vai explodir um planeta inteiro. Ah, ótimo. E se explodir um sol? Melhor ainda, o sistema planetário inteiro vai pro cacete. Ela vai pro sistema planetário inteiro. Pronto. Cara, ali foi a cagada, né? Não dá pra voltar atrás. É, porque aí... Aí tem que lembrar de uma pessoa muito importante da Marvel nessa época. Jim Shooter, que era o editor-chefe da Marvel na época, né? O Jim Shooter, a época dele, a gente pode citar aqui diversas histórias emblemáticas da Marvel, com a própria saga da Fênix Negra. Você tem aí a fase do Demolidor do Frank Miller, você tem o Jorge Pérez dos Vingadores, etc. Você tem uma porrada de coisa, tipo, emblemática na época dele, só que ele era muito conhecido como sua mão de ferro. Pois é. Ele era um cara que, tipo, pegava pesado mesmo, tipo, controlava aí os artistas, os roteiros. Se ele via algo que ele não gostava, ele mandava trocar e tal. E eu tô falando tudo isso que vai ser muito importante mais pra frente. Aí o que que acontece? A Jean meio que dá uma... Depois de ter feito essa merda do caramba, tem dois efeitos. O primeiro é que o Império Shark já conhecia a Fênix de outro carnaval, né? Já é alertado pelo que aconteceu. Já se arma todo, né? Do tipo, ó, temos que fazer alguma coisa contra essa mulher, né? Olha o que que ela fez, né? Vamos dar um jeito nisso. A Lilandra toma 5 bilhões de mortes. A Lilandra pega isso daí, né? Pra ela, não, a gente dá um jeito nisso. 5 bilhões, a gente vai resolver. E aí, nisso, no, na Terra, os X-Men estão pensando um jeito de. O que, que a gente pode fazer pra neutralizar, né, a Fênix Negra? Dá uma crise de consciência, a Jean volta à Terra pra tentar rever os pais. E os X-Men tentam usar lá na verdade, quase que um desses inibidores de poder com a Jean. Só que esse inibidor pra Jean, no nível de poder que ela tava, não era nada, né, cara? Botaram nela... É, funcionou alguns momentos. Aliás, um grande destaque dessa sequência é quando o Wolverine tem a chance de matar ela, porque ela ficou desequilibrada, ficou por um instante rendida, e ele sabia que aquele aparelho não ia segurar muito tempo. Então ele sacou as garras, estava pronto pra dar cabo dela, mas ela falou com ele como humana, né? Falou, pediu pra matar, e ele vacilou. Aí quando vacilou, ali naquele momento foi realmente, não tinha jeito, né? Mas também não dá pra recriminar o cara, né? Depois que aconteceu. E aí vem o que era pra ser, né? O que aconteceria. No final, a batalha do Professor Xavier, que finalmente chega pra confrontar a Fênix, né? Ele chega e os dois têm a batalha mental, né? Acho que foi até bem desenhada e bem escrita por ele, né? Até porque é uma coisa um pouco difícil, é bem fraco, né? De conseguir perceber, mas eu acho que ficou legal. E no fim, ali era pra ter concluído, pelo menos era isso que se diz, né? Que se pretendia concluir a história da Fênix, né? O professor Xavier colocou uma série de travas nela, né? Pra impedir que ela acessasse todo aquele poder. E no final da história ela já tá normal, já tá abraçando o Ciclope, beijando e tal. E ali ele tinha conseguido conter a Fênix Negra. Só que aí tinha acontecido aquela merda merda lá atrás, né, cara? 5 bilhões de mortos. Não dá pra passar a borracha em cima de bilhões de mortos, né? Não dá pra chegar e dizer... É. Ainda assim, né? Mas a história original, ainda assim, ia seguir o caminho que seguiu. O que mudou é o finalzinho lá... A gente vai chegar lá ainda. Mas a... essa fase posterior, depois que eles conseguem conter a Jean Grey com os bloqueios mentais que o professor Xavier implantou nela, e depois eles parecem que resolveram a crise, e de repente eles somem do nada, e ninguém sabe o que aconteceu, os pais ficam aturdidos, né? Aquilo estava incluído na ideia original do Claremont e do Burn. Antes do Gichu tentar. E aí a Leandra, né, atrás dela e vai... Bom, olha só, que história é essa? Matou-se bilhões aqui? Vai entrar em julgamento. Não é assim, não. Isso aqui não é bagunça, né? E aí, como consorte da Leandra, a Jean nem lembrava que tinha feito isso, né? É mole, né? Faz, depois coloca a culpa na bebida, né? A Jean é praticamente Christiane F, né? Drogada, prostituída. Isso aí. É desgraça. Essa, né? Aí usando lá o solão de consórcio da Lilandra, o... Tá mais pra com azar, mas né? Enfim, mas enfim, consorte, ele pede lá o pessoal do... Olha a referência aí a Game of Thrones de novo. O Xavier pede. Não. Julgamento por combate. Combate, amigo. Não vai levar a Jean assim, não. Julgamento por combate. Vamos lá. Genial, né? É, genial. O problema é que do outro lado era a Guarda Imperial, né? Só que aí entra o que eles vão se preparando, né, pra luta do Jesse, né, pra esse julgamento por combate. E aí eu acho que tem umas coisas que ficam claras pra gente, é que assim, tirando o Ciclope, me parecia que nem todos os X-Men estavam confortáveis em defender a Jean em cima do que ela tinha feito, não. Acho que era mais aquela coisa do tipo, não, temos que defendê-la porque é a nossa amiga, né, a nossa companheira, é a companheira da equipe, mas caramba, 5 bilhões, né? Acho que passava pela cabeça deles. Sim, ficou bem legal essa abordagem de cada um deles refletindo, né? E deu pra ver um pouco de cada um deles na intimidade. Foi a primeira vez que eu vi que o Wolverine era todo peludo, né? Que ele nunca aparecia. Isso, até apareceu, sempre tava de uniforme. Não, eu comecei a ler nessa fase do Proteus pra cá, né? Então eu não conhecia. Aí me espantei com isso. Então eles vão lutar contra a Guarda Imperial na Lua, né? Lá na Zona Azul, né? Da Lua tem oxigênio e tal, lá no dia. E aí entra aquilo que eu falei sobre a Guarda Imperial. Na primeira vez que eles lutaram contra a Guarda Imperial, parecia que o X-Men conseguiu lutar de pau a pau, ou próximo disso, contra a Guarda Imperial, né? Dessa vez, não. E aí ficou parecendo pra mim que ou eles não estavam dando tudo de si por conta daquelas dúvidas todas, né? Se deveriam ou não defender a Jean, que realmente a Jean realmente tinha errado, etc. Ou se realmente a primeira vez é que superestimaram demais o poder do X-Men, porque a Guarda Imperial detona os X-Men, todos eles, né? Tinha também um fator aí que era assim, gravidade, né? Menor. Que era o esperado, né? Na verdade. O esperado é isso mesmo. Você conhece os personagens, o esperado eles tomaram uma surra mesmo. E eu entendo também um pouco dessa surra, como assim, eles estavam vindo já de um combate muito complicado contra a própria Fênix, né? Sim. É fisicamente e emocionalmente desgastante. Então eu tava tudo inferno antes, né? Clube do Inferno, então assim, já tava vindo uma sequência de pancadaria. E o próprio Guarda Imperial tava lutando no seu máximo, porque a coisa é tão séria que a Leelandra não tomou decisão por si só. Ela consultou a Inteligência Suprema dos Kree e a Imperatriz dos Skrull, né? Que eles mandaram embaixadores ali, né? Tinha embaixadores para acompanhar, porque o acordo que eles fizeram é, tá bom, tá, tua cultura estabelece que eles têm direito ao duelo de honra, né, pro jogo por combate, mas não podem vencer. Aí ela falou, não, eu garanto, não vai deixar essa mulher livre aí depois desses milhões de mortos, não. Mas assim... Aí aparece o Vigia, quando aparece o Vigia, meu amigo, é porque o negócio já fudeu. E aí, também tem uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração, né, tudo bem, eu tô falando aqui, antes pareceu fácil o Zackman, mas antes a Jean tava lutando com eles no potencial máximo dela, né? Dessa vez ela tava cheia daquelas travas do professor Xavier. Só no meio do combate, quando o Ciclope é ferido, é que ela novamente libera, ou seja, aquelas travas não iam durar muito tempo, né, cara? Isso só demonstra... Tinha razão, né? O professor Xavier fez um trabalho de porco ali que realmente não ia durar muito tempo, né? O professor Xavier é aquele cara que chama pintar a parede de reforma. Fez um trabalho carinho de porco ali. Fez uma campeã ali, puxou um fio aqui, puxou um gato e ali. Aí, tá funcionando, deixa assim mesmo. Depois machucou o ciclo, pronto. Já tá Fênix de novo, já tá efeito Fênix novo e tal. Ó, tem duas referências aí que eu queria resgatar, que eu achei interessante. Eu não sei se tem a ver, mas eu achei que é parecido. Uma do... quando a Lilanda fala pro operador lá do teleporte 8 para descer, técnico, que ele remeteu a Jornada nas Estrelas, né? Achei bem engraçado eles introduzirem ali. Outra coisa foi quando a... outro parênteses agora, que o Claremont é um dos grandes fãs do Guerra nas Estrelas, do Jornada nas Estrelas, que escreveu boa parte dos primeiros livros da nova geração, inclusive. Ah, é? Ah, legal. E outra coisa também interessante foi quando o Ciclope e a garota Marvel, né, que era a Jean Grey, estavam recuados, escondidos numa construção. Ela usou a poeira lunar para cobrir a entrada, parecia que não tinha nada, mas... E eles sabiam que eles não podiam ficar lá para sempre, né? Tinham que enfrentar. Então eles saem dali na direção da Guarda Imperial, sabendo que só tem os dois, vão perder. E me lembrou do Butch Cassidy, o Sanders Kid, partindo para cima da polícia colombiana, com metralhadora e o caramba, os caras sozinhos com o revólverzinho na mão, sabendo que não tem jeito, vão morrer ali. Então, vamos nem lutando. Meu pai era nascido nessa época, não. Mas então, quando o engraçado é que quando perde essas travas, o próprio Xavier fala pro X-Men, né? Fala pro Ciclope, ó, cara, a gente vai ter que dar um jeito nela também, né? Não tem mais, não dá mais pra aceitar, né? Se não for a Guarda Imperial que detonar, que seja a gente, entendeu? Porque a gente não vai conseguir salvar mais, né? Tanto é que o próprio Ciclope, né? Ele atira acima dela, deixa um combo caírem nela, a Tempestade também tenta, de alguma forma, atacar a Jean, até que acontece o tal, um dos golpes que eu acho sensacionais, né? Inventado pelo, que é o, como é que chama? Arremesso especial. Né? Arremesso especial, Fastball Special. Que é o Wolverine pegar o Colossus. Não, o Colossus pega o Wolverine. Mas aí o normal é o Colossus. Mas nesse Wolverine. Caso foi o contrário. Tudo bem. Nesse caso. Mas aí por quê? É. Eu sempre achei estranho isso, né? Eu, pelo que lembrava, na revista não explicava por que o Wolverine resolveu fazer ao contrário isso. E aqui na reedição que eu li, o Wolverine fala que, olha, lá atrás eu tive a chance de acabar com a Jean e não tive coragem. Então agora vai você. Aí pegou o Colossus e aquela gravidade na Lua tão um pouco menor que o normal, então ele conseguia fazer o arremesso tranquilo do Colossus, que é maior que ele. É curioso. Não, mas isso também é uma referência ao o próprio Colossus assassinando, né, vencendo o Proteus, né? Proteus era vulnerável nessa mesma fase. Ele já tinha matado o Proteus porque eles não tinha mais chance de vencer ele de outra forma, e ele era vulnerável a metal, e o Wolverine tava com medo dele, né? Então foi o Colossus que foi enfrentar ele, né? Colossus... Como todo russo, né? Não tem emoção. Não tem emoção, mas verdade seja dita, o Colossus, ele desvia o golpe. Ele vacilou no último momento. Como o Wolverine fez no início, ele também não consegue matar a Jean. Ele desvia o golpe, tanto é que a Jean até fala pra ele, né? Pô, você poderia, né, ter matado, mas você mudou. E decapitado ela. Arrancado a cabeça, mas não. Ele também não conseguiu. Mas acabou servindo, né? Porque deu um sacode nela e ela acordou. Sim. E ela falou com o Jean, não com o Fênix. E aí, no final, é a cena dela sozinha, com o Ciclope. Eu acho que é uma das cenas... É uma cena muito bonita, né? Até de, assim, triste, óbvio. Mas é uma cena dos dois ali, que ela vê que não tem mais esperança pra ela, né? Que ela não tem como salvar, né? E aí... O Ciclope insiste, né? Não, vamos ajudar, você vai conseguir. E ela fala, não, eu tô sentindo, ela tá voltando aqui. Tô segurando ela agora. Ela tá aqui. Não tem escapatória. E aí ela se suicida, né? É uma coisa também que um impacto pra gente hoje, né, lendo, né, ela é uma heroína, uma grande heroína que se lida ali, não viu outra forma de lidar com aquilo que tava acontecendo com ela naquele momento. Até então, né, dois comentários, até então não fica claro. Hoje a gente tem esse entendimento muito claro, mas até na época ficava aquela dúvida se realmente era uma arma que disparou Algo, tipo, ou que ela tinha feito a arma disparar. Mas eu acho que... Eu acho que foi ela, sim. É histórico. Dependendo pra quem você pergunta, essa dúvida ainda permanece. Mas eu acho que minimiza tanto se foi a arma que parou, sabe? Minimiza tanto ali a história. Mas eu vejo isso com... Eu faço um paralelo com a morte da Gwen Stacy. Uhum. Que é com a morte da Gwen Stacy, porque até hoje, né, a gente discute isso, pra mim, foi realmente o tranco da teia claro pra ela, que dá o snap no pescoço dela, que mata ela, e eu acho legal, assim, pra histórica, né, falando narrativamente, é mais interessante do que ela tava morta já, mas assim, vamos lembrar que quadrinhos abrange desde a gente, que é velho, até... crianças, são personagens populares. Então, assim, não podia ficar tão claro isso. Eu entendo a saída, né? E também o segundo comentário é que não era essa o filme original. Esse filme original não existe. Sim, sim. Não era pra ser assim. Foi assim. Agora acho que é o momento de comentar. Foi assim por conta do já citado Jim Shooter, né? O Mão de Ferro. Que ele fez uma mesa redonda com a equipe criativa. Tipo, o Jim Shooter nunca tinha feito isso. Acho que foi meio assim. Ele juntou todo mundo. Eu sei que foi até o colorista, que o cara não tinha nada a ver com a história. Só pintava. Tipo, o motorista. Tipo, meu irmão. O cara que levava. Foi o cara que levava o desenho. O motorista. O cara da gráfica. O cara que levava os desenhos lá. O cara que ia buscar lá na casa do Bernie o desenho. O cara que fazia corre foi lá, sentou todo mundo. Que começou assim, abre a reunião de Júter, dá uma porrada na mesa, que porra é essa de bilhões? Já começa por aí. Exato. E na verdade, começa o seguinte, como é que a gente vai fazer pra redimir ela? E o Jim Shooter fala, vai matar. Não, vai matar. Tipo, você não entendeu, bicho. Vai matar. Tipo, você não entendeu o negócio. Tipo, não tô falando, você vai descobrir como, mas você vai ter que matar o personagem. Acabou. Tipo, não dá pra redimir. Não, eu acho que isso daí foi uma decisão acertada do T, né? Porque realmente ia ficar muito, ok, tudo bem. Né? Me permitam uma parte aqui. Não, tudo bem. Ele recebeu o caixa 2, mas desculpa, tá tudo bom. Sem referência. Além de ajustar a narrativa, ele deixou que essa história, em vez de se tornar apenas mais uma boa história de uma saga extensa, se tornasse o clássico. Isso, Marvel. Exatamente. O clássico não. Entre aspas, porque. O mais próximo que dá pra Marvel chegar e dizer que tem 4, talvez. Mas agora vale a pena a gente comentar aqui o que o Claremont o Burn estão pensando pra história da Jean no caminho normal dela, né? Eles conseguiriam fazer novas travas mentais, a tecnologia Shear ia ser usada pra ela voltar a ser a Jean, e aí ia retroceder a garota Marvel novamente. Ia passar mais alguns anos nisso, umas fases. Na verdade, ela ia sofrer uma lobotomia. Na verdade, era uma lobotomia que, assim, que ela ia travar toda essa parte dos poderes dela e tipo, ela não ia conseguir nunca mais acessar e ela tipo, ia perder a memória. Essa é uma lobotomia mesmo. Só que... iam botar o personagem na geladeira um tempo. Dizem que nessa reunião surgiram várias opções pra tentar salvar a Jean, né? O Burn deu algumas ideias, o Claremont deu algumas ideias e tal, mas o Jim Shooter não satisfez com nenhuma que não fosse a morte da Jean, né? A ideia é que numa fase posterior eles iam ter um confronto com o Magneto na Estrela de M, e aí aconteceria o retorno da Fênix, definitivamente ela ia ter que morrer. Então só adiantaram, né? Eles adiantaram, na verdade, e quem ela ia morrer e ia levar o Magneto junto. Aí. Uhum. Mas agora aí, vendo a capa. Pra quem tá duvidando que isso é verdade, essa história saiu. Essa história saiu em 83. Mas aí a Jean já não tava mais, né? Não, mas essa história saiu em 84 num especial chamado Fênix The Untold Story. Que basicamente o Arif, né, do final da saga da Fênix Negra. E inclusive tem lá uma discussão, tipo, a transcrição de uma das discussões deles. Que tava o Chris Claremont, John Byrne, se não me engano, o Jim Shooter, né, obviamente, o arte finalista, o Terry Austin. Meu Deus, coitado. Aí, e duas outras pessoas que agora... O Jim Salicrup, que era o editor dos Mutantes. Jim Salicrup, e se não me engano, o Walt Simonson, cara. O que ele tá fazendo lá? Walt Simonson. A Louise Simonson tá aqui na conversa. Não, Louise Simonson, perdão. Louise Simonson, que era editora também lá. Então, assim, juntou a galera mesmo, faltou só, acho que o colorista, porque foi o Terry Austin tinha nada a ver com a história, velho. Sabe, eu só passo tinta aqui, bicho. Que eu vim fazer aqui, cara. Pelo amor de Deus. Parece aquelas reuniões de empresa que chama lá o estagiário, que não tem culpa nenhuma e acaba se fudendo. Cara, tá aí, meu irmão. Tem nada com isso, não. É bom ressaltar a importância que foi isso, que, ó, olhando a capa com essa edição, dessa edição, que tinha o Ciclope em pé segurando a Jean morta nos braços e o X-Men lá atrás todos abalados, né? Eu vi na época no Grandes Heróis Marvel número isso. 7 e eu pensei, mais uma história em que ele bota essa capa e ninguém vai morrer. Isso, Henrique, cheguei a comentar isso daqui em algum podcast passado, eu cheguei a falar isso. Eu li, vi nas bancas, achei que era blefe, né? Aquela tipo de coisa de, coloca em capa pra vender. Quando eu li a história que o personagem realmente morreu, aquilo ali me deixou bem bolado. E o mérito muito grande de eles terem permanecido com ela morta durante muito tempo. Apesar de ela ser a Fênix, né? E até seria razoável supor que ela fosse voltar, mas ficou uma situação muito chata. Como é que vão fazer essa mulher voltar? Ela foi vaporizada na lua. A cena final mostrou o chão carbonizado onde ela estava em pé. E aí, mas eles sempre dão jeito. Agora, essa capa agora eu vou fazer uma pergunta. É um spoiler. O ovo ou a galinha? Quem veio primeiro? Esta capa ou a capa de Crise nas Infinitas Terras 7? Boa acho questão, que hein? Essa, porque Crise... Vou perguntar pro Dr. Crise 7 foi 86, essa capa foi 80. Então, nem tem como. Teria que ter... Com certeza, Crise foi referência a ela. É, a Crise tá aqui publicada em 85. Então, e aí essa capa é de 80. Quer ver? Então. Uhum. Não, eu vou te. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês, que vocês estão os dois errados. A capa não era essa. A primeira referência é da capa de Daredevil 1964. Não, você perguntou o que veio primeiro. Não, não vem com essa. Você perguntou o que veio primeiro. As duas são referências. Na verdade, a gente tem. Antes delas, você consegue encontrar referência no especial do Batman, Robin Dies at Dawn, de 63. Batman e Sargento Rock, de 69. Detalhe, a série da Lois Lane em 72. Nossa. E aí sim o Unicame X-Men, de, né, 136. E aí depois veio a Crise, que aí a Crise meio que tornou a capa icônica. Mas na verdade, quem veio primeiro é entre as duas X-Men. Não tira o fato do impacto lá do menino juvenil, moleque juvenil de 8 anos de idade, 9, sei lá, vendo na banca, achando que aquilo ali era blefe e não era. O personagem morreu mesmo, né? Então, isso não tira esse impacto. Apesar de ter sido usado aí, como diz o Vacas, desde o Menino Amarelinho, de 1910. Engraçado porque, assim, em 82, engraçado porque a gente fala de... com a importância da saga da Fênix Negra, quando os X-Men participaram do crossover com os Titãs, que eram as duas maiores séries da época, né? Os vilões só foram o Darkseid e a Fênix Negra. Foi escolhida pra ser. E a Fênix Negra. Entendeu? E isso tem um impacto bem legal assim, na história. Isso é muito nítido, né? O ressonância da história é bem legal. E você sabe que também é outra curiosidade aí, por que a Jean voltou, de quem veio essa ideia? Veio de um leitor, na época leitor, que frequentava convenções de quadrinhos, conversava com muitas pessoas, conhecido também como Kurt Busiek. Nossa! Vez, eu já contei a história aqui. Como Kurt Busiek, como diria Vitor Azambuja, escritor de Reino da Manhã, né? Escritor do Reino da Manhã. Um dia a gente vai explicar a história para os ouvintes. Mas enfim, essa piada interna. Mas uma coisa que eu já comentei também em outro podcast, mas acho que vale para a audiência rotativa aí do podcast, é que uma vez aqui no Rio, o Claremont dando uma entrevista, ele chegou a falar que ele era terminantemente contra a volta da Jean e elencava uma série de motivos. Um deles, o fato do Klopp ter casado, né? E terem trazido a Jean de volta. Mas enfim, acho que isso já fica como um papo pra um próximo podcast. Acho que só pra gente fechar, porque essa história da volta da Jean é engraçada. Porque o Kurt Busiek era um moleque, né, o moleque tava na faculdade e tal, frequentava as convenções e ia direto lá encher o saco do pessoal nos estandes da Marvel, né? Você imagina que na época a convenção, ele num papo com o Jim Shooter, chato da porra. Ele falou, né, com o Jim Shooter, ele ficou enchendo o saco do cara e falou: meu, o Jim Gray não morreu não, o Jim Gray ainda tá lá. Sabe quando ela caiu da nave espacial lá, quando ela saiu do confronto com os Sentinelas? Isso. Bahia Jamaica, fumando maconha, ficou lá. Ela tá lá ainda. Essa Fênix não é a Jean. E, cara, ninguém levou muito a sério, foi rolando a ideia. Em 85, o Jim Shooter aprovou uma ideia do Bob Layton, que era roteirista há muito tempo do Homem de Ferro, que ele foi criar um título chamado X-Factor. Alguém ficou sabendo desse título. John Byrne. John Byrne também ouviu a ideia. Ligou pro Layton e falou: olha, tu vai trazer a Jean de volta assim. E o Layton falou: da hora. E aplicou realmente. E muita gente passou ali, mas a ideia foi na época do Busiek, que ainda era moleque de faculdade. É curioso, porque no caso da Fênix, era o personagem mais justificável de voltar, né? Porque o próprio conceito da Fênix é ressurgir das cinzas. Então não era uma coisa tão absurda. É diferente de outros personagens, de muitos outros, que foram forçados. Mas consolidou depois. Acho que esse estalo de Fênix e ressurgir das cinzas surgiu depois, na verdade. Nesse primeiro momento. Isso já é citado no crossover dos X-Men com os Titãs. Ali, né? Ninguém depois nem pensou. Mas ficou ali, ficou na ideia, porque o Claremont mesmo ele não tinha interesse. O Claremont defendia que se eles queriam ter uma ruiva Teira Pata na equipe, podiam aproveitar a irmã da Jean, que já existia na cronologia, né? Aparece inclusive aqui nessa história, junto com os pais. Então, não seria tão absurdo imaginar que ela, sendo irmã da garota, também teria poderes escondidos, ou poderia despertar, já tinha, né? Já tinha criado sentido. A Madeline, um clone que surgiu no dia. A lembrança da mulher era o último dia da vida da Grey, cara. A última lembrança da mulher. Assim, tinha... Não, mas o próprio acabou que trazendo a Jean de volta era inevitável, porque foi se criando muitas personagens parecidas. Inclusive a Rachel Summers, né? Que apareceu no arco seguinte, né? No arco seguinte da morte da Fênix, ela aparece. Então, tipo assim, tava nos planos já. Não sei. Assim, o Claremont talvez não. Foi, mas tava nos planos. Foi um arco pouco depois, né? Foi aquele. O dia de tudo passado, né? Dia de tudo esquecido, né? É, na verdade é o arco seguinte da Fênix Negra. Ah, tá, é porque tem um filhinho ainda que acontece aí. É o arco seguinte, porque depois aí eles voltam, e aí o Dias do Futuro Esquecido, que vale um quadrinho em saga só dele. Já tivemos. E é interessante, porque foi o término da dupla Claremont Byrne, né? Foi aí que o Byrne resolveu sair fora e foi todo mundo curtindo, mas a gente não sabia que lá entre eles estava uma treta rolando desde muito tempo, né? Os dois era uma relação um pouco complicada, e ele foi para um título menor aí chamado Quarteto Fantástico. E daí a história. Que aliás foi o título no qual a Fênix ressurgiu, né? Verdade. Eu achei isso muito estranho isso. Porque ela não reapareceu numa série dos Mutantes, isso não sei, do Quarteto Fantástico. Como assim? Mas começou no Quarteto Fantástico, é um claro Quarteto Fantástico, verdade. Isso na verdade é um. Tem um termo pra isso, que é o. Como é que é? Silent Pilot. Que é um termo que chama pra isso, que é você escreve dentro de uma série conhecida, você escreve um spin-off e você vira uma série nova a partir dali. É basicamente isso. Essa história é só pra achar Jean Grey e começar com X-Factor. Ficou meio solta. Mas é legal que mostra a unidade do universo Marvel, né? Bom, é verdade. E essa saga, ela também apresenta, além da morte da Fênix ser tão marcante, né? Ela apresentou lá no meio a Emma Frost, que depois ficou importante. E também tem um personagem que aparece ali a primeira vez e depois ganhou relevância, que era o Senador Kelly, né? Os X-Men, quando fogem do Clube do Inferno, o Sebastian Shaw chama a polícia, né? tava, a polícia cerca o lugar, e eles já tinham fugido pro Central Park, e o Shaw dá uma ideia pro senador Kelly. É, do ponto de vista do senador, tinha um bando de terroristas que invadiu uma casa de respeitável e atacou os visitantes. Então o Shaw dá uma sugestão para ele, que tal reconvocar os sentinelas. Isso, e depois é render. Dia do Futuro Esquecido. E sem falar do Kit Pride também, né? Importantíssimo. Mas enfim, acho que a gente já completou aqui quase 3 horas de gravação. Quero agradecer a você que acompanhou a gente aqui nesse quase clássico da Marvel, né? Acho que para um retorno, né? Acho que nada melhor do que uma Fênix que ressurge das cinzas. Então tá aí o Quadrincast ressurgindo daí pra vocês. Espero que tenham vários outros. Mas aí a gente dá ajuda de vocês lá no nosso Facebook /Quadrincast, nosso Instagram da Quadrincast. Vocês ajudem compartilhando, que vocês comentem, que vocês entrem na nossa página e digam o que acharam, etc. Que entrem no nosso Twitter da @Quadrin e vão comentando. Vamos fazer essa tropa crescer e que venham vários e vários outros temas aí, surgiram pra que a gente possa aqui falar, só que sem ser heróis genais. Chega, né? Chega. Já deu, né? Então é isso, galera. Valeu. Um abraço. Um abraço. Valeu. Namastê.